Eu vou te falar quem é essa moça que tá falando de mim. Ela tem que lavar a boca, entendeu? Com água sanitária para tentar limpar essa boca imunda dela. Isso é a primeira coisa que a mãe loira tem para falar com ela. Falar por gravação é fácil, né? Você falou para mim o seguinte: mãe loira, eu cresci te ouvindo na rádio. Eu amo você. Você simplesmente era a funcionária mais puxa-saco que eu tinha. Sua bandida, sabe? Sua suja, sua dissimulada, sabe? E você conquistou minha confiança. Foi quando você conquistou também meu marido, sua bandida, entendeu? E agora você falar, realmente, depois que eu perdi o Rômulo, perdi para você. Você destruiu minha família, sim. Você acabou com a minha vida, no sentido emocional, no sentido. Porque eu sempre fui guerreira, meu amor. Eu saí da Furacão 2000. Desculpa, você é uma mulher imunda. Você vive humilhando o Jonathan, você vive humilhando a Jennifer. Você tem um problema comigo, sabe? Que você, na verdade, você tem que nascer mil vezes para chegar perto do meu coração. Eu tenho um coração nobre. A única coisa que eu tenho de mais valor é minha moral, sua imunda. É minha moral. Aprenda a ser mulher. Vai construir suas coisas. Até hoje você mora na minha casa, a casa que eu comprei. Eu morava com Rômulo na minha casa. Você ainda mora nessa casa. Uma mulher nobre nunca moraria nessa casa. A casa tá no meu nome. Chega o IPTU no meu nome, sua imunda. Então toma vergonha na sua cara. Eu vou te falar. Eu sou um milhão de vezes mais eu do que esse seu coração sujo. Para mim você não existe. Você é a pior espécie do mundo. Na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a 20ª saideira. Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. A terceira música nem acabou. Já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria o quê? Seria engano. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. E cê me arrebenta e o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Fala, galera! Sejam bem-vindos à última edição do Logado Cast de 2016. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer a nossa retropop desta temporada, que não foi tão maravilhosa assim, porque foi um ano conturbado, foi um ano problemático, mas o mais importante é que nós chegamos ao final de 2016. Ele nos estapeou, mas nós conseguimos. E para tentar fazer um apanhadão geral de tudo que aconteceu na vida, na existência, no mundo pop, está comigo aqui só o creme de la creme das internet, das interwebs, tem um ventilador batendo no microfone, a loucura para Também estou começar, ouvindo. né? Furacão 2000. A número um do Brasil. Então, seu Darlan Generoso. Oi, galera. Mentira. Oi, gente, tudo bem? Falar do ano de 2016 em si, né? Como um todo. Então vai ser um podcast bem para baixo, que só teve tragédia esse ano. Vai tentar fazer o melhor possível e tentar deixar esse podcast o mais divertido possível para vocês. O que eu já adianto, de treta, bastante meme e bastante vergonha alheia, porque 2016 eu acho que se resume a essas três coisas. E tragédia, que é que a gente vai deixar de fora do programa, porque ninguém é obrigado. Também está aqui o senhor Chaves. Pois é, cara, é verdade. Eu abri uma listinha aqui para me basear e seguir só até março, e até março tem atentado, atentado, atentado. Não, chega disso. 2016 precisa parar. Então vamos falar de coisa boa e com certeza tem muito barraco, principalmente nessa reta final do ano, né? Envolvendo muita gente famosa aí. E eu acho que isso vai render bastante. Ele está de volta, senhor Léo Oliveira! Olá, meninas! Vim aqui defender 2016, ensinar vocês a fazerem uma make para ver tudo de bom que rolou esse ano. Que maravilhoso. E por último, mas não menos importante, ele, senhor Márcio Zanon. Oi, oi. Aí é a Gretchen, cantora, tudo bom? Ai, amo Gretchen, cantora. O 2016, o ano em que Gretchen se tornou youtuber, né, gente? Vale lembrar que é maravilhoso. Pois é. Alguma coisa, não começar. Qualquer YouTube. Não qualquer youtuber. A maior, né? Maior, YouTube, né? Exato. Pra gente começar esse papo, eu queria que a gente tocasse as músicas que mais bombaram em 2016. Né? A gente fizesse assim, tá. Tipo, meio que a parada da Billboard aqui. E eu vou começar com o Leózio. O Leózio vai escolher a música pra poder começar os trabalhos, pra abrir a rodinha, por favor. Gente, que responsabilidade que a pessoa joga em mim. Olha, Sabe, já que você me pegou assim, desse jeito, eu vou soltar aí uma música que bombou muito, mas que ela é mais homenagem ao meu homem, né, que gosta muito. Tô aqui representando, então. Eu tô em dúvida de duas, mas eu vou escolher, eu acho que é a que representa mais, né, todo o amor de 2016. É R$50 de Maiara Maraíza, Nayara Maraíza, Leitada. Essa música foi um inferno esse ano, né? Tocou em tudo quanto é canto. Eu pensei em falar 10%, pensei, mas eu acho que R$50 é mais... Apesar de 10% ter tocado muito mais, eu acho que 50 merece esse espaço. Não, abre perfeitamente podcast, alto estilo, alto nível. Olha, ó, como eu sou um cara muito legal e eu gosto muito de você, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o programa então com 10% e a gente toca Maiara e Maraíza agora pra fazer a transição do broco. Gente, vai tocar duas vezes elas. Mas a mulher ia cantar, brilharam muito esse ano. Brilhou muito no Corinthians esse ano. Elas ganharam até o prêmio do Faustão, né? O maior prêmio da história da música. Acho que tem que o maior prêmio que você recebe. É o sertanejo intemporal, minha mulher. Afinal de contas, esse é o ano da mulher corna, tudo, gente. Maravilhosa. Eu, hein? Garçom troca o DVD. Então vai ser essa homenagem dupla aí. Beijo, Henrique. Então, em homenagem ao senhor Henrique Oliveira, opa, já até tô botando o sobrenome já. Então vamos tocar Nayara Azevedo, R$50, e daqui a pouco a gente volta. Atrapalhando o casalzinho aí. Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E pra chutar pra garatama que lhe satisfaz, toma aqui uns R$50. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E pra chutar pra garatama que lhe satisfaz, toma aqui uns R$50. Ah, Nayara Azevedo, Nayara e Maraíza, embora se juntar, vão pra esses homens safados. Vamos deixar baixo, não. É graça, mulher. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua. Estamos de volta com o Logadcast Retropop 2016. Eu quero começar essa retrospectiva pra gente falar um pouco de música, né? Darlan sempre é o cara que puxa aqui, que ouve os álbuns tudo, mas é bom que hoje o Leózio tá aqui e Zanon, que eles também curtem bastante coisa, ouvem as listinhas do Spotify, tudo, né? Fica dentro das tendências, tudo trending. Porque, assim, eu só... Assim, Esse ano tivemos o segundo CD de Chonzinho, né? Mas não vou falar porque as pessoas odeiam Chon tirando Leózio. Pessoas têm Illuminate, acho que better. Exatamente. Né? Acho que esse CD é maravilhoso, CD, né? Bom, muito agradável de se ouvir. Mas eu acho que o que mais chamou atenção nesse ano foi o CD de Gaga, né? Joana voltou aí, sertaneja universitária, ninguém esperava odeio. Por essa. Detesto. Você não gosta de Gaga sertaneja universitária? Eu não escuto Gaga pra ouvir sertaneja. Por que de quê, jovem? Você vai ouvir sertaneja. Mas, gente! Mas, gente, você não gostou do CD da Joana, gente? CD maravilhoso pra competir aí com o Daddy Lesson de Lemonade. Gente, Darlan até saiu da conversa, fiquei como? Eu vi, não é só eu que odeio Joana. Eu não sei se isso é essa impressão. Né? Eu acho que isso tá rolando desde Riri, né? Com seu álbum que demorou 10 anos pra sair e ninguém ouviu, né? Entai. Parece que os álbuns das mulheres do pop, eles estão tipo séries do Netflix agora. Tipo, por uma semana todo mundo fala neles. Depois se esquece completamente. Tipo, tanto a Adele com aquele CD chato. Agora Joana, teve também Lemonade. Tipo, as pessoas surtam e daqui a pouco, tipo, ah, não lembro de nenhuma música desse CD. É verdade. Estranho. O The Weeknd tá aí lançando CD por semana e essas mulheres não conseguem. Odeio esse homem. Adoro. Odeio. Você sabe que The Weeknd causou uma dúvida muito séria na minha cabeça esses dias, né? Que eu não entendi. Por que, Jorge? Porque eu não sabia, né, se o homem era gay ou não. E eu sempre ouvi ele cantando I'm in love with a star boy. Não, é a mamada fuck a star boy. Pois é, só que ele não pronuncia a frase. Ele fala I'm in love with a star boy. Aí eu entendi I'm in love with a star boy. Fiquei confuso. E você fica I'm in love with a star boy. Eu gosto disso. Mas eu acho que ele tem bem mais que todas as mulheres juntas, desculpa aí. Que isso, gente? Esse homem ficou fora o ano inteiro, ele e Bruno Márcio ficaram fora das paradas tudo. Ah, quem filmou mais feito não foi o ano inteiro. Foi, foi. Saco, não. Tenho essa música também. Adoro. Esse ano foi a música do Timberlake também, não foi? Foi, Can't Stop the Feeling. Nossa, não aguento mais também esta desgraça. Eu ia até tocar, sei lá, as duas edições passadas, a Darlan falou assim, não toca essa merda, ninguém aguenta mais essa música, pelo amor de Deus. Eu adoro essa música, não fala mal de I Got a Feeling do Black Eyed Peas. Gente, essa música é ótima, gente. Já deu essa música. Não é ruim, que virou rap, não, ninguém aguenta mais, toca toda hora. Rap? Imagina. Ah, entendi. Achei que era rap de gênero. Gente, tadinho do Justin. Não tá lançando CD, aí faz só umas musiquinhas, gente, que cola na mente pra sempre, gente. Porque essa música é muito grude, é muito maravilhosa. Eu não sei, Darlan, que Darlan caiu na hora que eu tava falando de Joana. Você gostou de Joana, Darlan, ou não? Gostei, achei um CD maneiro. Bom, gostei. Boas músicas, tem uma vibe diferente. Não é a melhor coisa do ano, não é o melhor CD da Lady Gaga também, na minha opinião. Mas é um CD legal, assim. É que a galera, os Little Monsters, são meio delusional, né? E pra eles, qualquer merda que a Gaga faz é a melhor coisa já lançada no universo. Tipo, cagar no chão, eles vão falar que, nossa, é arte, né? Como diria a Narcisa, don't touch is art. Vou falar em Joana. Eu queria que vocês assistiram o clipe de Million Reasons? Rosa e Rosinha? Adoro. É. Não, eu queria entender por que que eles tentaram fazer uma conexão com o Pepe Illusion, né? Porque no final ela tá rodando lá pra não deixar fechar a porta da C&A. E aí no começo de Million Reasons também tá jogada no chão chorando. Aí as pessoas vão lá, consolam ela, leva pro camarim. E aí de repente ela tá vestida de Rosa e Rosinha. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Ué, gente, mas álbum é assim. Uma coisa puxa a outra. Tipo Lemonade da Gaga. Culpa da Beyoncé, essa porra. Mas eu acho que, sei lá, eles tentaram fazer um link na questão do... Ela passou por uma relação triste, que, né? Que era cilada. Não era amor, era cilada. E aí ela tá... Na Million Reasons ela tá falando que ela tem 1 milhão de motivos pra largar o cara, mas ela é trouxa e nunca. Mas assim, eu posso estar meio louco, mas no clipe ela recebe uma cartinha da irmã. Da Joana. É, e ela tá chorando, lendo a cartinha da irmã, que a irmã ama ela. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Me explica, por favor. Ela tava pegando a irmã, e aí ela fica chorando, e aí agora ela falou. Ela tinha um milhão de razões pra largar a irmã, que ela tava pegando, mas ela não consegue. Mas até mais sentido a música agora. Muito mais. Olha a barra que é, esta desgraça tem continuação e telefone não tem, né? Ih, é verdade. Até hoje estamos esperando a continuação. Mas calma que a continuação telefone tá vindo no Super Bowl. Telefone é outra música que é muito melhor a versão da Ximbica do que a original, desculpa aí. Depois você vai atrás, sabe? Tem telefone da Ximbica, Léozio? Tem, é Ximbica e Nani People. Gente, precisa! É maravilhoso, gente, é muito bom. Foi como eu conheci Ximbica. Inclusive, eu achava que essa música era da Ximbica. Quando eu ouvi a Beyoncé cantando, eu fiquei, uau! Beyoncé pela Gio Ximbica? Como assim? Ximbica tava no cativeiro antes da CIA, né? Ela fica tentando evitar ser mutada e fala assim: tô vendo a CT, tô vendo a CT. Não ligue a cobrar que eu não vou atender você. E Nani ficou fazendo rap, né? Maravilha. Nani ficou a maior igazelha que tem respeito. Redescobrindo Ximbica. O Darlan falou de Papapum, eu achei que Papapum fosse lançar CD esse ano, mas ainda não lançou não, né? Parece que vai ser só em janeiro, né, CD de Papapum. A verdade, Papapum tentou, né? É, Papapum é Igazele. I'm so fast. Papapum tentou com aquela música horrorosa dela latim, que era chata pra caralho, só que aí flopou níveis, né? Muito. E aí ela viu que ninguém ligava mais pra ela e resolveu parar de passar vergonha e não lançou mais nada. Mas dizem aí, né, que ela tá voltando em janeiro, mas por mim, podia não voltar. Podia ficar também, né? Mas vocês sabem quem... Vocês sabem quem voltou aí em 2016 e ninguém nem entendeu que voltou? Three Doors Down, pessoal, comeback. Ainda tá vivo isso, gente? Lançou aí o CD Nós e a Noite, Us and the Night. Adoro! Não, ninguém jamais ouviu. De abelha, então, fiz um contato com a Noite. Sabe quem voltou também? Adoro. E de 2016, pelo visto, foi um ano de muitas voltas. Jojo, Tchulira, Tchulete, gente. Verdade! Adoro, CD maravilhoso, diga-se de passagem. Muito bom. Só ouvi uma música até hoje, mas tá aqui no meu Spotify, viu, Jojo? Adoro. Adoro Jojo. Esse ano também teve o Inário do Pop de Neide, né? Neide também voltou aí, glória, esse ano. Glória, aleluia. Ah, a Neide tá voltando toda semana, né? Tá lá fazendo. Tá fazendo. Neide tá flopando. Dublagem em Vegas. Dublagem em Vegas há quantos anos já? Ah, mas não fala da Neide, não, porque a Neide é a única que Maraia conhece e fala que ama a Neide. Gente. E ó, só pra falar que fala da Neide, não, que foi a única que lançou um álbum bom dessas daí que lançou agora. Vem não. Mas teve uma Mulher Perigosa esse ano também. Ah, eu detesto também. Sabe, sabe um cantor desse ano que ninguém deu a mínima também, mas eu adoro, acho melhor que Chãozinho? Quem? É o Charlie Puth. Todas as músicas do seu meu amo. Ele tá catando agora Bella Thorne, né? Tava vendo ontem nos negócios que ele tava catando Bella Thorne. Aliás, Bella Thorne catando todo mundo esse ano, né, gente? Quem que dá Bella Thorne? Né? Ele tá pegando de barba esses moleques, mas enfim. Vamos acreditar, vamos. Mas agora eu queria perguntar pra vocês, qual foi o melhor álbum que vocês ouviram esse ano e qual foi a melhor música que vocês ouviram esse ano? Vamos começar com o Zanon. Ai, álbum eu tenho dois, pode ser dois? Claro, né? Que a gente é super Glória, conhecido. Da Nen, quê? Claramente, né? Porque não tem como deixar de fora. E eu gosto do... Puta, não sei falar o nome. O álbum novo da Fifth Harmony. Eu amo o álbum inteiro, é muito nossa, bom. 727? É, foi de despedida, né? Você sabe que foi despedida, acabou, né? Hip Fifth Harmony. Agora vai ser só Harmony, né? Mas é muito bom o álbum, esse último. Eu primeiro odiei e eu falei, não vou virar Harmonizer agora, né? Aí escutei esse aí e gostei. Gente. Agora a música eu preciso pensar. Ah, tá, adoro. Adoro, preciso pensar. Então vamos passar pra Leoz. Enquanto o Zanon pensa na música, Leoz fala do álbum. Ai, menino, mas é meu gosto musical não é muito logado, assim, porque são umas coisas indie, umas coisas que a galera não conhece direito. Mas a pessoa aqui pode aprender a gostar das coisas, né? É bom que dá dica pra galera baixar, ouvir no Spotify. Exato. Não, então eu vou passar um álbum que não é tão obscuro assim, que é uma banda que as pessoas conheceram na época, que é o álbum novo do One Republic, que é o Oh My My, que eles finalmente voltaram a fazer música depressiva e tal, botaram uma pegada mais tecnologia, assim, sabe, Westworld, tem umas coisas bem robóticas nas músicas, achei bacana. Ah, então tem Fit com a Neide? Não tem Fit com a Neide. Ah, robótica? Olha, estou anotando tudo, vou passar para os assessores. E desse álbum mesmo, tem uma música que eu gosto muito, que é a Lift Me Up, que ela é uma coisa meio otimista, mas ao mesmo tempo meio dedo na cara, assim, sabe? Tipo, jogando na cara da pessoa as coisas. Achei bem legal. Que maravilhoso. E aí, Zanon, conseguiu lembrar a musiquinha? Não, tô pensando ainda. Vai pro próximo, então. Adoro. Léo Chaves, ele odeia esses papos de música, mas tem algum álbum, Léo Chaves, pra poder falar? Eu vou chutar. É o Justin Bieber, né? Posso chutar. Lemonade. Olha só, vocês respeitem a minha história. Porque é o único álbum que ele... Pra calar a boca dos senhores, principalmente de Alan, eu ouvi Perfect Illusion, o álbum da Todin da Gaga, o Joana. Ouvi o da Adele, ouvi o da... Mulher Perigosa. Não, Fifth Harmony eu não ouvi não, porque... Não... Ouvi o Little Mix, sai o álbum Little Mix, é ótimo também. Ouvi tudinho. E assim, cara, pra mim foi a Adele, cara. Eu gostei muito do retorno dela esse ano também. Vocês esqueceram lá no churrasco, né? E... Não, a gente falou isso, né? Você não tava... A gente falou que o álbum, o pessoal achou chato o álbum. Ah, então deve ter sido a hora que eu dei numa saída. Mas enfim, foi o que eu mais gostei. Dormiu. Não, foi o que eu mais gostei. Leandro, esquece podcast no churrasco. Foi o que eu mais gostei. Porque eu também já tenho um já prefiro a Adele, assim. Me fala o nome de três músicas do CD agora. Ah, cara. Olha, olha aí, que afrontosa. Não, aí você me humilha, porque eu escuto CD igual da Beyoncé, eu escutei todo, mas assim, eu só separo as músicas que eu mais gosto, enfim, da Beyoncé eu até sei um pouquinho mais, foi o que eu mais escutei, mas de todos esses eu prefiro a Adele, porque quando ela voltou com Hello foi tipo, assim, um estouro, a música é muito boa, inclusive é a que eu tô torcendo aí no Grammy. Mas, infelizmente, foi aquilo que o Léo falou. Não só com ela, com todas as outras. Foi um boom e depois, um mês depois, cadê? O pessoal meio que parou de falar. Mas, enfim, eu não sei falar um pouco de música e prefiro nem falar pra não ficar sendo humilhado por vocês. Tchau, quando acabar, me chama de volta. Gente, a pessoa tá reativa, né? E aí, Dalan, você? Cara, pra mim é um pouco difícil indicar um álbum só, porque eu ouvi muita coisa. Eu ouvi muita coisa, mas assim, se eu fosse destacar, melhor álbum britânico pra mim foi Little Mix, Glory Days, de longe. É álbum pop britânico, pra mim não tem comparação. Em terra Little Mix, em terra Harmonizer aí, Harmony... Sem tentar muito, é muito melhor. Beyoncé com Lemonade é inegável, que é um álbum foda. A irmã da Beyoncé também é Solange, com a Syrup Table, também é um Yarnou, adoro. Yarnou, né, Solangeão. E eu gostaria de fazer justiça aqui a um álbum muito bom, tá? Que as pessoas não dão valor, mas é um álbum brasileiro, tá? De Ludmilla, que eu acho que, eu acho que é o álbum que eu mais ouvi. Danada sou eu? Isso, nessa metade desse ano. Eu ouço todas as músicas, eu não pulo uma música, porque o álbum é muito bom mesmo, assim. Tá tudo errado. Eu acho que a gente tem que dar valor também aos nossos cantores nacionais, porque tem muito cantor nacional que tá fazendo coisa boa, sabe? E verdade. A música da Ludmilla é bem legal. Ela é uma conta pra gente que é mais jovem. E é uma batida legal, é um ritmo bacana, as letras são legais, então acho que vale a pena mencionar também, pra não ficar só nesses que todo mundo fala, né? Beyoncé, Adele, Rihanna também fez um álbum maneiro, enfim, Sia, The Weeknd, mas assim, Ludmilla eu acho que ela merece um shout-out aí. E música do ano, jovem? Música do ano, cara... Tá tudo errado, né? Tá tudo errado, né? Grande hino, mas tá tudo errado, não, tá tudo errado ainda não consigo, mas é um grande hino. Eu acho que essa música da Rihanna, Work, né? Porra, tocou até... É uma música falada em uma língua estranha que todo mundo canta... E foi indicada a composição do ano no Grammy. Só que ninguém entende o que a Rihanna fala na música. Então, nem ela. Nem ela entende. Já tava dentro. Imagina os velhos do Eminem dançando Work, né? Com os 10 juntos. Mas se eu fosse pegar uma música, uma letra que eu gostei mais, eu acho que é Don't Hurt Yourself, da Beyoncé. Eu ouvi bastante, é uma música que eu gosto muito. Tudo bem. E aí, Zanon, escolheu a música? Ah, escolhi, mas é mais pela letra, tudo. É a live da Sia. Acho bonita. Ah, que bonitinho. Pensei que fosse a live da Jessie J, aquele álbum maravilhoso também. Pra mim, eu tenho dois CDs que são os que eu mais ouvi esse ano, né? Eu não posso falar da Carrie Underwood, porque ele é do ano passado. Cala a boca! Me deixa gostar! Ah, só com esses country dele não dá, né? Não é? Stop making Carrie Underwood happen. Daqui a pouco tá postando sexto no Face. É, né? Fala da top. Tá tanto importância quanto o Sassi tá dando. Dois álbuns que eu vou destacar é Mulher Perigosa. Achei um bom álbum. Gostei de Ariana. Geralmente eu não curto muito os álbuns de Ariana Grande. E também tem que falar do Illuminate, né? Que é o álbum de Chãozinho, que é tudo ótimo. Sim. É um CD ótimo. E seguindo essa vibe que Darlan falou, não é bem o álbum, mas eu queria, assim, falar que uma das músicas que eu mais ouvi esse ano foi, sem dúvida, foi Sim ou Não, da Anitta. Que eu acho que ela tá, tipo, assim como a Ludmilla tá fazendo, a Anitta tá fazendo muito bonito, não só aqui no Brasil, mas também fora. Sim. Então, assim, eu gostaria só de falar mais uma coisa. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô com um tempo vago, geralmente no trabalho, né, porque eu fico fingindo que tô trabalhando às vezes e fico no YouTube vendo coisa no celular, e aí, que ninguém do meu trabalho ouça esse podcast, e aí eu fico vendo, tipo, vídeos avulsos no YouTube. E aí eu caí num canal, que é aquele canal, tipo, de reação, reaction, sim. E aí, o que tem de gringo fazendo vídeo de reação da Anitta, é impressionante, assim, é gringo, assim, da Ásia a, sei lá, ao Alasca, sabe? De um ponto ao outro, assim, é muito bizarro isso. Como as pessoas estão, pela internet, estão conseguindo difundir as músicas dela, os clipes dela, e a galera assiste vídeo dela fazendo qualquer coisa e reage a essa porra. Eu acho muito engraçado, assim, ver a gente esqueceu de falar da grande música do ano, né? Que foi Corazon, de Claudia Leitte, né? Porra, nem ouvi essa música. Ô Tati, só pra tirar uma dúvida aí, que você falou, esse CD da Ariana Grande, o Mulher Perigosa, é aquele que ela tá morta na capa? Mas ela tá morta. Faz todos, ela tá morta na capa. É por isso que eu perguntei, porque aí não tinha chance de errar, né? Eu até comentei isso num outro podcast, não lembro qual. Sim, foi. Eu tô indo na sua onda mesmo. É que ela tá com roupa de Sadu. Mas não é, ela sempre tá do American Horror Story. Eu preciso entender qual é o fetiche dela em estar dormindo. Sempre na capa de CD. Ela deve ter a apneia do sono. Sabe aquela youtuber que fez aquela série do Netflix, a Miranda? Aham, odeio essa série. Eu odeio ela, mas ela tem um vídeo que é maravilhoso, que é ela comentando um clipe da Ariana, e aí ela fica gritando, Ariana, don't die, Ariana, e aí no final ela fala, ai, ela levantou, e a Ariana tá sempre morrendo. Eu vou passar depois pra vocês esse vídeo pra linkar aí. Ai, por favor, que maravilhoso. Zanon, o que a gente vai tocar pra poder passar pro próximo bloco? Ah, então vamos tocar minha Neide, Slumber Party Feat. Tinashe. Que trouxe todo um conceito de ativo e passivo para as gays BI. ou você é Britney ou você é Tinashe. Ótimo. Na verdade, esse clipe do Slumber Party é uma versão requentada daquela música da Rihanna e da Shakira, Can You Remember to Forget, que elas ficam se comendo na mão. É tipo isso, só que com uma produção um pouco melhor, né? E ainda a gente nem traçou o boy do clipe, né? Tá catando. Ah, é, ela lambe leitinho da mesa, né? É. Ela vem de perto do leite. Quer continuar mamando leite da mesa. Mas, gente, vamos tocar então Britney Spears e daqui a pouco a gente volta. I think I see confetti from this potion. Pillow fights and feathers overdosing. Smells like a cologne and candy lotion. Like a slumber party. Sheets all on the floor just like an ocean. Building up your fortress like a mountain. Need to see what causing a commotion. some papaya. No, no, no, you and I. We ain't gonna sleep tonight. Oh, baby, no, no, no, no, you and I. We ain't gonna sleep tonight. Cause we got them candles hanging, hanging from the ceiling, oh. We use our bodies to make our own videos. Put on our music that makes us go fucking crazy, though. Go crazy, though. For bed with bubbles. Loving me so hard is causing trouble. If it's 7 minutes in heaven, make it double, triple. Like a simple pie. No, no, no, you and I. We ain't gonna sleep tonight. Oh, baby, no, no, no, you and I. We ain't gonna sleep tonight. Cause we got them candles hanging, hanging from the ceiling low. We use our bodies to make our own videos. Put on our music that makes us go fucking crazy, though. Go crazy, though. Like a samba party. We get them candles singing. Estamos de volta com o Retropop 2016. A gente falou de música, aí Léo Chaves fica um pouco offline, mas agora a gente vai falar de séries de TV e de TV em geral, né? Eu tô triste, a gente tem uma coisa. A música de Pepe e Neném com Sônia Abrão no clipe. Caramba, Léo, obrigado. Obrigado por lembrar disso. Maravilhoso. O melhor clipe do ano. Eu acho que você deveria substituir Slumber Party por essa música de Pepe Neném. Olha, você não me arrasa. Arrasando não faz não. A melhor não, não atuação. Faz usando, não. Porque a música é péssima. É só a atuação de Soninha que é maravilhosa. Né? Maravilhosa. A melhor mãe de sapatão que você respeita no clipe. Chorando com o sapato na mão. Eu nunca vou esquecer a expressão de Soninha Abrão olhando pro computador com o sapato na mão. Muito bom, gente. Eu não vou conseguir. Foi nível Supermax, vai. Aquela situação ali. Bota o destaque do ano, né? Porra. Soninha podia ser Baal. Adoro. Queria, já pensou Soninha Baal, careca? Você está tirando está tirando a Soninha para dançar. Tá ótimo, você está tirando a Soninha para dançar. Mas vamos falar de série de TV. Bom que vocês já falaram aí de Supermax, que alguns meses atrás, quando saiu lá na Globoplay, vocês assistiram tudo. Falaram, meu Deus, é muito ruim, mentira. Vocês falaram, é muito bom, é muito divertido. Basou, isso aqui. Viu, Sassi, na Globoplay a série, quase inteira. Ah, é maravilhoso esse plot do Agora. É tipo a série do Showtime, né? Que vaza tudo uma semana antes da estreia, por acaso. É, mas o Showtime, pelo menos, eles fingem que foi vazado. Da Globoplay, eles colocaram e as pessoas acham que foi vazado. Mas... E tá assim, ó, liberado antes da exibição na íntegra. Assista. E as pessoas, meu Deus, vazou! Ninguém percebeu que foi lá semanas na Globoplay, a Globo não tirou do ar. Mas vocês começaram gostando e depois terminaram, né, com Bial morto e várias frases marcantes na finale, né? Terminei igual Bial, jogado no chão e morto. Porque foi... É muito plot twist, gente. Eu fiquei com a minha cara amassada, escrito trouxa, porque o final... Eu acho que a questão é que, assim, eu me empolguei bastante com o Supermax no início, porque eu já não via Globo há muito tempo, e eu acho que foi a primeira tentativa de série do jeito que eu gosto de série ser feita. Então, tipo assim, tinha Justiça, que, né, todo mundo gostou muito, era um super destaque, mas era uma coisa diária, era mais no estilo minisséries, né, já sabia que era uma história fechada. Quando começou o Supermax, eu vi que realmente era um negócio, tipo, vamos tentar fazer um negócio. Primeiro gênero, né, de ser meio suspense, meio terror, a ideia do reality era tudo muito promissor, mas foi cagado de um jeito que eu tenho certeza que eles falaram assim, vamos ofender as pessoas o máximo que a gente conseguir aqui, e colocaram no ar no fim. Caralho, foi muito ruim. Gente, Leozzi falou aí de justiça, eu até quero exaltar essa produção da Globo, que eu achei, achei bacana, achei interessante eles brincarem com esse formato de a história ser contada num dia da semana, mas ao mesmo tempo esses personagens estão se interligados, alguns de maneiras mais forçadas do que outros, mas a forma de contar a história eu gostei bastante. E tipo, a Adriana Esteves matou a pau, essa mulher foi maravilhosa em Justiça, do começo ao fim, sabe? Acho que foi o personagem que assim, pra mim é o meu favorito da série, sabe? Tudo que ela conseguiu mostrar, o perdão, ela conseguir reconstruir a vida, nossa, eu adorei, sabe? Gostei muito, gostei também da Kenga, que era a menina Leandra Leal, né? A menina do que fala sussurrando, agora não fala mais, mas antigamente falava. E assim, eu fiquei bem feliz com Justiça, porque há muito tempo que eu não via nada assim da Globo, seja novela ou minissérie, e Justiça me chamou a atenção por causa das histórias, que achei legais, em sua maioria, tirando a história da... Era a história da Sexta-feira, não era, Zanão? Que era a mais insuportável. Era do Cauã. Era do puteiro. Era do Cauã, né? Nessa série ainda teve Drica Moraes, que passou todos os 20 capítulos da minissérie cantando o que será? Mal e sempre bêbada, caralho, né? Mesmo quando tava sóbria, tava bêbada. Maravilhosa. Por falar em Drica Moraes, uma outra série barra novela que teve esse ano na Globo foi Verdades Secretas, né? No início do ano, né? Foi ano passado, não foi? Já. Drica Moraes, mas acabou. A Drica Moraes era a mãe da menina, né? Então, da Angel, mas ela começou. Eu tenho quase certeza que Verdades Secretas foi ano passado, já. Não, ela começou no passado e terminou esse ano já. Ah, mas não foi nessa que ela virou Marjorie esse ano, não, né? Não, ela virou Marjorie esse ano. Ah, não. Mas de Globo, né? Falar, enfim. Essa tá. Mas assim, esse ano acho que foi um ano assim bem legal para séries no geral. Porque a gente veio de umas temporadas aí bem ruins. Esse ano a gente teve a segunda temporada de American Crime, que a gente falou no podcast inteiro sobre a segunda temporada de American Crime, que teve a temporada muito legal. Teve Stranger Things. Teve bastante coisa legal esse ano, assim. Ao meu ver, agora na Fall Season a gente teve This Is Us. Então acho que, né, não foi um ano tão ruim pra televisão, assim, na coisa desse seriado. Acho que, inclusive, assim, tipo, a gente teve séries pontuais boas nos últimos anos. Mas eu acho que nesse a gente teve um conjunto muito legal, assim. A Fall Season, mesmo com as séries mais generiquinhas, aquelas que você começa vendo animado, você vai largando, foram produções honestas, assim. Você não vê que foi um bando de caça-níquel, tipo. Eu acho que as pessoas voltaram a gostar de fazer TV, assim, nos Estados Unidos. Tipo, tive a impressão que teve mais carinho nas produções nessa safra. É, eu fiquei bem satisfeito, pra dizer a verdade. Eu também vi durante a Summer Season aquela da TNT, que eu não apostava muito, que foi o Animal Kingdom, né? Eu não apostava muito na série. E acabei ficando bem envolvido com o plot, com a trama. Mesmo lá no muita gente não curtindo a personagem lá da vovozinha, que era a velha do The New Normal, né? Mas eu adorei esse. Meu filho, né? Isso! Mas assim, eu adorei a série, achei a série muito boa, curta principalmente. Eu acho que esse ano a gente teve uma grande quantidade de séries com poucos episódios, então não teve tempo de ter barriga, de enjoar. Tipo, Stranger Things teve 8 episódios, 3% teve 8 episódios. Então não deu tempo da pessoa enjoar, eles conseguiam ser o mais conciso possível pra contar a história, sabe? Então eu acho que foi um ano legal pra TV, né? Não, não, quando eu falo TV, tá incluso os streamings, as coisas. Uhum. Tipo, é que, assim, eu acho bem legal. Ô, Darlan, o que você destaca da televisão aí desse ano? Que você viu, que você gostou? Você gostou de Luke Cage, né? Ah, eu gostei de... Eu gostei até de bastante coisa, por incrível que pareça. Eu gostei de Stranger Things, como a gente já falou. Luke Cage eu achei boa. Não achei excelente, achei só boa mesmo. Ainda acho que Jessica Jones é a mega série da Marvel Netflix. Eu gostei muito de This Is Us. Tô gostando ainda, né? Porque não acabou. 3%. Supermax. Ah, não. Mas assim, de série estreante, né? E mais as séries antigas, tipo Grey's Anatomy, né? As coisas que eu já vejo. Empire. Não, também não vejo essa merda, mas tipo, essas coisas assim que eu já vejo, mas das estreantes acho que são mais essas quatro mesmo. Luke Cage, This Is Us, 3% e Stranger Things. Acho que são as coisas que eu gostei mais esse ano. E cadê Leandro Chaves? Leandro Chaves tinha sido no churrasco novamente. Agora estamos falando de TV e ele deve estar dormindo, brincando com o cachorro. Tô não, eu tava esperando me chamar, eu vou me meter na coisa dos outros. Ah, gente! Estamos colados aqui fazendo um curso avançado de intromissão na conversa dos outros. Não, então, cara, eu acho que foi um ano bom. É, eu costumo falar que pelo menos, que com certeza foi melhor do que pelo menos os últimos 5 anos, mas o Darlan geralmente costuma me dar patada dizendo pra eu falar por mim mesmo, né? Eita! Mas eu acho que, assim, não é só eu que tô dizendo isso. Foi, mas você tem que falar por você mesmo. Não, amigo. Então, aí... E geralmente as pessoas, elas estão dizendo isso, que foi a última, essa última fala foi uma das melhores dos últimos anos, porque as pessoas têm, eu escutei, eu acho que foi o Léo que falou isso no último, olha aí, no, na introdução do último SACast, que as pessoas estão voltaram a gostar de assistir série por gostar, não por obrigação. Eu acho que ele citou até, vocês chegaram a citar lá o exemplo de PLL, que vocês eram meio que obrigados a ver para poder fazer podcast, porque não tinha nada assim que realmente gostasse. E esse ano isso meio que foi quebrado. A gente tem produções que a gente se importa hoje, a gente gosta. Tem o This Is Us, que é a principal. A gente tem o Designated Survivor, que é uma série que eu falei até pro Edu que eu tava meio desanimado assim, porque eu não eu sinto necessidade de ver plots e mudanças de cenário, e o Designated Survivor não tem muito isso, mas porque a série também não pede. Mas se você parar pra pensar, é uma série que pede um plot boom diferente, acaba com uma maneira que te instiga a continuar. E aí a gente teve todas as, não vou botar assim todas, mas grande parte das séries da Netflix foram boas. A minha preferida desse ano, que foi o Stranger Things, teve a 3%, que foi, pô, para uma série nacional, foi excelente. É claro, erros à parte, coisinhas assim que a gente já comentou que mudaria. É, Game of Thrones fez uma ótima temporada esse ano também, assim, saindo muito daquela promessa, sabe? É, e tendo, de fato, episódios, pô, muito bem conduzidos, com guerra, com porradaria acontecendo. A gente teve o retorno de Arrow, que ninguém dava, assim, pra série ressurgir do nada, porque teve um último ano horroroso, e esse ano é a melhor de super-herói. Assim, eu tô falando de Arrow porque eu comecei a maratona Supergirl há pouco tempo, então eu não posso ainda chegar e falar que Supergirl é melhor, ainda não tô, mas teve um retorno, assim, muito bom. E eu acho que a fórmula também adotada, essa fórmula nova de você não ficar fazendo temporadas com 22 episódios, ajuda, porque a gente vive com muito corrida, muita coisa, toda coisa nova, e a gente que gosta de série, a gente que gosta de filme, que vive disso, pra isso, a gente acaba, numa série de 22 episódios, você acaba perdendo o ritmo, perdendo a vontade. E essa maneira nova de 8 episódios, 10, 13, 16, assim, é tranquilo, sabe? Isso te anima mais. Então, esse ano foi muito bom pra série. Foi muito bom. No geral, eu destaco a Netflix. A Netflix me surpreendeu demais em 2016. E tu, Zanon? Que você que vê tudo, né? Você, na verdade, você vê absolutamente tudo. Deve estar puto da vida, porque o Lau Forman falou que só vai ter PLL agora em abril. Ai, né, os 10 episódios finais. Eu tô bem triste. Que vai ter episódio dirigido por Troian Rainha. Azado, casadíssimo. Só queria pôr essa questão. Não questão, essa é a afirmação. O ano que cuidado com a burra. O ano que Leózio revelou pra gente que a Marlene é sabatão e coloca a mulher pra trabalhar na série. Né? Quem poderia prever que aquela mulher é sapatão, né? Bom, então, de série desse ano, eu acho que o meu amor do coração mesmo foi 3%. Mas não porque, tipo, foi a melhor coisa, Jesus. É que eu não esperava nada. E aí você vê uma produção nacional ser feita assim, ter sido bem feita, ter uns plot twists legal que você não espera. E aí eu fui acompanhar a crítica do povo dos Estados Unidos, né, dos gringos. Fui ver uns vídeos no YouTube e os caras, tipo, amando a série, falando, nossa, a melhor série, não sei o quê, a melhor que eu já vi esse ano. As atuações são ótimas. Saudade de parâmetro também, né? Oi? O pessoal deu uma exagerada, né? Mas. É, saudade de parâmetro, né? Eu imagino que eles poderiam assistir em Supermax, né? Quando é maravilhosa. Quando vê Baula apresentando, eles vão até tremer, né? Todo babado. Aí teve um dos vídeos que eu vi a mulher falando assim, ah, tem que ver legendado, porque vocês, a gente não gosta de ver legendado, ver só dublado. Eu falei, gente. então, eu acho que foi 3% que esse ano eu gostei. Fuller House foi muito boa, foi muito melhor que a primeira temporada. E as duas foram esse ano, né? Foi melhor que a primeira temporada de Full House? Eita! House. Não, esse ano tá tão anormal que o Ryan Murphy conseguiu fazer duas temporadas de série boa, né? Que foi, e eu ia falar isso agora. American Crime Story e o American Horror Story, né? Fazer duas temporadas boas no mesmo ano. Mas como assim boa? Porque você, pelo que vocês falaram lá no último podcast que eu participei, gente, dos seriadores, nada aconteceu com sentido. Né? Foi tipo sobre um avulso que deixou a filha com um fantasma. Que era viado, que era a Erika que não deixou a gente falar. É, mas você teve a chance e não defendeu, não. Só foi na onda, tá? Bom, assim... Eu não posso falar de American Horror Story porque eu não vi, nunca vi e nem tenho vontade de assistir. Mas o ano começou muito bem com o O.J. Simpson, com American Crime Story. As atuações foram ótimas, o elenco foi ótimo. A Sarah Paulson, porra, deu paulada de novo e matou na atuação. E o destaque total para o menino que faz o Randall em This Is Us, né? Que era o advogado que trabalhava com ela de acusação. E o de acusação, minto, de defesa, o outro de óculos, eu esqueci. Decide, gente. Não. É de defesa ou de acusação? Não, o negão, gente. Sabe quem é? Pô, aquele cara sensacional, cara. Ele te dava, assim, ânsia de você ver, assim, caraca, que cara nojento. E ele interpretando bem pra caceta. E tanto que a série foi bem premiada, né, no Emmy. E eu também sou muito desacreditado do Ryan Murphy, eu não gosto muito. E, porra, eu fui ver essa série assim, já querendo partir, assim, com o coração aberto para odiá-lo. E adorei a série. Começou o ano muito bem. Ô, Leózio, eu quero fazer a pergunta honesta pra você. Vai levar mais quantas temporadas para as pessoas não aguentar mais ver a cara da Sarah Paulson? Eu já ficava bem surpreso as pessoas ainda aguentarem Jessiquinha, né, até a temporada que ela foi. Mas assim, eu confesso que eu ainda tenho simpatia pela Sarah Paulson, tanto que assim, os poucos episódios de HGS que eu vi, assim, que eu vi, né, uns soltos do Freak Show, comecei a ver desistir, vi uns do Hotel e vi uns desses. Ela é a única coisa que ainda me causa alguma sensação boa naquela série, mas... Assim, uma hora, por mais talentosa que ela seja, ela não vai ter mais personagem pra fazer, gente. Ela já tá reprisando os outros. Porque tá brabo, cara. Ela vai entrar em Field também? Vai entrar em Field também. Ano que vem ela vai estar em três séries. Mas vem cá, e no Katrina ela vai também, tá? Vai, tá. Vai, ela vai ter as três séries. Ela vai ser quem, o Furacão? Vai ser a Lana Banana. Que vai contar a história da Katrina. Vai entrevistar o Katrina. Gente, que ela assim, mas também tem uma série que meio que foi bem dividido, né? Crítica, muitos falando bem, muitos falando mal depois de acharem que foi enrolada a temporada toda, que foi o Westworld, né? Eu, assim, eu confesso que é uma produção boa, não é ruim, mas a série pra mim não é aquilo tudo, mas também não é muito ruim. Eu tenho um sentimento com ela de que é ok, dá pra assistir. Ela não me empolgou em momento nenhum, ela teve, isso. Pra mim teve bons momentos, mas isso, não empolgou. Exato. Não empolgou. Exato. Mas nem quando eu apareci, empolgou? Não, mas você aparece faltando 10 minutos pra acabar o episódio, né, jovem? Ah, mas assim, mas tá aí. Olha aí, 2018, vou estar com tudo, né, sério. Né? E assim, e é uma série que também te deixa curioso, porque o plot final, assim, você pensa, caraca, que merda é essa que aconteceu? O que vai acontecer agora? Como é que é o mundo lá fora? Porque eles não te localizam de época, de nada disso. Então é meio Lost, né? Porque, tipo, os produtores já foram dizer agora no final da temporada que o Anthony Hopkins morreu de verdade, tá? Que ele tá morto. Não acredito. E Thor? Ragnarok? Gente! Thor e Loki estão órfãos. Assim, então... E desses caras, né, você pode esperar tudo. Mas então é uma série que dá pra assistir, assim. Dá pra continuar. E o Darlan tinha citado o Luke Cage. Realmente, não, das três séries que desse universo... Odiei muitos Netflix, níveis Luke Cage. Da Netflix. O que acontece? Pra mim, é a segunda melhor. Não, nada ainda passou Jessica Jones. Mas é uma série boa, cara. Eu gostei. Gostei muito mais do que Demolidor. Das duas temporadas de Demolidor. Que é outra em Sul também. A trilha sonora é ótima, sabe? A fotografia. Luke Cage só presta Misty Knight, o resto ninguém é obrigado a ver. Ah, tem a Claire, menino. Ah, sim, a enfermeira noturna também é muito boa. Rainha do pop. Foi ótima, né? Sempre espero ela fazer a performance de Mimi. Melhor coisa foi a enfermeira noturna. Ela tem aquele contrato do Wentworth Miller e da passarinha, né? Que eles aparecem. Isso. Animável. Isso mesmo. E também tem Maraia Negra, né? Elusive Chantuse Negra lá do... do Arlen, né? Maranhão. Elusive Chantuse, eu amo isso. De vilão. De vilão, né? Acho que tem que ser ainda bom. Mas foi uma série boa, cara, até porque trouxe muito da cultura negra americana. Eles deixaram isso bem, assim, bem claro, bem produzido, tanto com os atores, com a música black, o ambiente. Então, assim, eu gostei bastante, cara. Então, foi um ano... Eu acho que foi bem positivo 2016 pra série. Esse ano também foi o ano que nós levamos um tapa na cara de Cristina Baranga com o final de The Godwife, né? Uhum. Gente, cara, faz tanto tempo. Né? É mesmo. Tá, sério que dá um tapa na cara, mas aí já estamos vendo os promos de The Good Fight e da Ayane como? Maravilhosa rainha, dona da série. Já. Não, e vocês leram o plot da premissa da The Good Fight? Não faz o menor sentido essa porra desse plot. É golpe econômico? É maravilhoso. É tipo a mulherzinha de Game of Thrones e Grit. Isso, que é a sobrinha de Dayane. Sobrinha de Dayane. E aí ela perde tudo, ela toma um golpe, sei lá. E aí Dayane fica falida também por causa dela. E perde, tipo, credibilidade, tem que sair lá da Lockhart em Lee. Que adoro abre... que ela tem que sair do lugar que é só ela agora. Que é dela, né? Ok. E aí ela abre uma outra firma, óbvio, com o Luca Toninho aí. Luca Toninho aí, e Grit e dela. E aí elas têm que viver. E Marissa, né? Que é investigadora. E Marissa, que é investigadora! Super faz sentido, Marissa investigadora. E aí elas têm que lutar, né, nessa vida aí. Uhum. Fazer igual a Alicia fazia, né? Tipo, gente, faria igual. Mais sentido a Marissa de Deus se ser investigadora dessa firma. Gente, vocês estão falando de Marissa, a minha mente automaticamente vai pra Marissa de Deus se quando seja The Good Wife. Não, que eu acho que eles tentaram fazer uma vibe meio Scandal, assim, na promo, sabe? Tipo, não sei o que lá, tipo, choque. É meio safadinha, né? As coisas vão ficar nasty. Imagina Dayane com 235 anos, muito nasty, assim, fazendo vários plots de pegação. Não aguento. Gente, e a gente também tem que reforçar aqui a morte de Wagner Moura como Pablo Escobar, né? Que acabou. Gente, e a morte mais comemorada do ano, que o Wes morreu em How to Get Away with Murder. O Wes, eu ia falar isso. Não tem como a gente falar de série e não falar de show. Mas o Ed está aqui no Rio, né? Está aqui no Rio passeando, no rolezinho no Rio. Só você faz outra coisa. Gente. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como é que vocês estão... O que vocês estão achando dessa 13ª temporada de Grey's Anatomy? Já deu? Tá dando ainda? Tá uma bosta. Eu tô gostando. Tá bem ruim. Tamo levando. Não aguento mais, cara. A série já passou da validade? Gente, não. É porque, assim, eu já aguentei, sei lá, temporada 10, temporada Derek. Não. Assim, dá pra assistir. Tipo assim, tô comendo minha lasanha aqui e tal. Tá passando Grey's Anatomy. Tô vendo a Joe trabalhando com nome falso, Rio, não sei o que. Melhor plot. Pra quem entrou Derek, enchendo a porra do saco, 11 anos, eu saí tá não, ótimo. Com certeza. Toma, Cristina engravidando e abortando. Né, Cristina embaixo da mesa. Não se compara à 10ª temporada, que é de longe a pior da série. Mas assim, a 12ª foi tão legal, tava, sabe, alto nível até o fim, praticamente, que essa eu falei, tá bom. Mas Fonda tem esse problema, né? Ela faz uma temporada muito boa e depois na outra ela caga. Troca os remédios. E sabe troca que tudo pra sabe depois que melhorar que de novo. Sabe o que, que o pessoal tá reclamando, cara? É da repetição de plot. Esse, por exemplo, da Amelia, né? Que ela tá... A situação com o Owen, que... I can't também. Engravida e ela quer, daqui a pouco não quer. E o Owen já tá com aquele probleminha que teve com a Cristina de novo. E o pessoal tá reclamando dessa repetição. Então, aí fica aquela pergunta. Será que já não tá na hora da Shonda botar a mão na cabeça e falar, vou terminar? Não, não tá nada. Não, é a maior audiência da ABC ainda. Tá 2.3 na quinta, então já vai terminar. A ABC não vai acabar isso nunca. Não, a gente vai ver Zola formada ainda. Sim. E o sonho da Shonda, gente, isso aí eu sempre falei, desde a primeira temporada de Grey's, o sonho da Shonda é passar IA em número de temporadas. Tá chegando 15, depois disso ela segue. É, tem esse boato aí mesmo. E ainda esquecem direto, falando em Zola, os filhos da Meredith são esquecidos no churrasco direto, né? Gente, mas na a filha creche... da Bombom é duas vezes. A creche é muito boa no hospital, gente. Ela, direito eu já até perdi as contas. Ela tem três filhos, não é? Três filhos, não é isso? Até a última contagem, sim. Porque o mais novo não o Bailey, o mais novo, né? Tá sempre na creche, né? Tá na creche. Gente, para com isso. O Bailey teve uma cena linda essa temporada, Meredith contando a morte de Derek. E Bailey só... calado, olhando pro teto. Quem é esse homem? Só... Esquecem mais. Eu acho que eu não sei o que, que esquecem mais hoje. Se é a perna da Arizona ou as crianças da da merda. Gente, porque... cada temporada esse pé da Arizona, essa perna da Arizona fica melhor, né, gente? Gente, aceita que a perna cresceu, gente. Aceita que cresceu. Gente, a perna da Arizona é tipo impressora 3D, gente. É Zanon, é. Que, aliás, aonde está a impressora 3D que nego brigava por essa impressora não todo é? Episódio? Não é? Exatamente. Cristina levou. Acabou. Olha, posso enaltecer uma série só da uma enaltecida, que tava tendo uma temporada maravilhosa? Jamesinha, a ex-virgem. Adoro. Ah, ela deu, né, nessa temporada. Deu, graças a Deus. E ficou com o certo, né, não com aquele idiota. Sim. É um gostoso, mas é um idiota. Vamos fazer o quê, né? Ela tá com o Michael, né? Não e outra Rafael. Série maravilhosa, estreou em janeiro, Shadowhunters, melhor série do mundo. Leózio, eu adoro essa série. Amo Shadowhunters, gente. É a minha Melrose Place esse ano. Eu tenho também que fazer aqui um meia-culpa, porque eu tava falando bem mal dessa temporada de Crazy Ex-Girlfriend, mas aí eu fiquei em dia e vi que realmente melhorou, assim. Eu acho nossa, que... eu tô odiando essa temporada em tantos níveis. Cara, de tudo. Agora que o Josh, meio que ela e o Josh deu uma separada e ela tá mais nessa vibe amizade com a Valência e tal, eu até tô gostando mais, assim, tá me divertindo mais, porque o início realmente foi insuportável. Eu acho que pode melhorar, as músicas melhoraram um pouco, então eu não vou também falar tão mal assim da série. Tá, eu prefiro recomendar a primeira temporada da Netflix, que a dublagem tá maravilhosa e as versões das músicas também estão maravilhosas. Gente, a música que ela faz em português? É, em português. É, cantar em português. Mentira. Você não tá entendendo. Te juro, é maravilhoso. Não, Sex Get a Ready Song virou a música da... Da preparação. Essa é a música da, não sei o que é lá, ação. Da ação, da preparação. É a preparação. É maravilhoso. Eu ria tanto de vergonha que ficou muito bom. Ficou muito mais engraçado. Assiste, Zanon, assiste. Assiste. A gente tá... Então, tchau, gente. Vou assistir, beijo. Esse ano também a gente teve a mudança, né? Eu não lembro disso ter acontecido, mas eu posso estar enganado. Mudança de uma série de uma emissora para outra, que foi o caso do Supergirl. E aí, provavelmente, o Zanon vai saber falar melhor disso, como é que foi a série, se melhorou na CW, se não melhorou, porque teve essa situação, né? Eu ainda tô na primeira temporada, então tem como perdemos falar. Perdemos Cat Grant, né? Por causa dessa migração, né? Perdemos Cat Grant. tá fazendo tanta falta. Quem nossa, é Cat Grant? Calista? Calista. É. Ah, mas não Calista faz falta, falou, né? Não vou me mudar pro Canadá, não vou, não vou. Falou, se a Alissa Milano lá com o Mistresse falou que não ia pro Canadá gravar a série, preferiu sair, Calista, mulher de Han Solo, vai submeter uma palhaçada dessa? Gente, mas a série ficou bem melhor, né, da Supergirl. Pelo menos eu tô vendo agora e tô gostando, porque a primeira temporada eu achava bem fraca. Agora deu uma boa melhorada. É que a parte boa era as interações da cara com a Cat, né? Com a Cat. O negócio é que assim, a Cat é muito boa, mas é como você não tá falando. Ela era a melhor coisa do Supergirl. Aí agora a série inteira melhorou, uhum, e a Cat saiu, assim, que foi uma perda, mas a série compensou, entendeu? Tipo, melhorou todo o resto, só falta matar o Jimmy Olsen e aí tá tudo certo. Seria melhor. Ah, gente, insu também, que é um insu. Também teve uma coisa que aconteceu agora, foi no mês de dezembro, precisamente. Não, Camila, não acabei de sair do Smith Harmony. Não, ainda não, daqui a pouco. Ainda não. Que foi pela primeira vez, eu acho que a crítica americana acordou e viu que a bosta que The Walking Dead é desde a, pelo menos, terceira temporada. Gente, coisa que eu sei desde que ela estreou. Pois é, a gente sabe. Mas a crítica não sabia. E aí eles elegeram como a pior coisa na TV, né? É, só perdendo pra todas as aparições do Donald Trump na TV americana, a segunda pior coisa foi The Walking Dead. Finalmente acordaram e viram que aquilo é muita enganação, né? Acontece alguma coisa muito boa no primeiro episódio, depois acontece no oitavo e depois só no final. E esse ano nem no oitavo aconteceu, foi lamentável. Ah, que foi... isso, matou os dois avulsos lá, maravilhoso. Mas ele que vê The Walking Dead ainda? Léo. Eu. Oi? Tá, não também, tá? Acuso logo. Botou o dedo pra me esculachar? Tá me expondo na internet. Eu exponho ele. É uma série muito boa também esse ano, que pelo menos eu me divirto, não assistindo tudo, mas as pequenas sketches, principalmente o Disque Dani e a Girls of the House, né? Acho que é legal falar também, porque é bem engraçado. Esse virou muito meme, né? Esse Disque Dani de hoje, eu chorei de rir com o Black Mirror. Eu confesso que eu não acho a menor graça em Girls of the House. Muito bom. Bastante criticada. Nossa, mas a gente não acha a menor graça mesmo, de boa. Eu tentei, eu vi quase a primeira temporada inteira e eu não consegui achar a menor graça de nada. Tá bom, mas a gente achava. E aí. Eu queria divulgar então aí o Disque Dani que saiu hoje do Black Mirror, que é muito bom, gente. Sério, é muito engraçado. O plot twist da Taylor Swift no final, eu fiquei como? Fiquei, what? Olha só, dando spoiler do episódio que acabou de sair do negócio. Né? Eu queria dar um destaque grande aqui, que eu nem consigo nem acreditar que a gente não falou até agora, que é... Notorious. Os episódios novos de Gilmore Girls na Netflix. Verdade! Eu tive vários problemas, assim, com o conteúdo em si, principalmente com o final. Mas, gente, nada tira a sensação que é de um fã ver a série de volta. Principalmente uma série que não acabou, propriamente dito, tantos anos depois, com o elenco todo envolvido, com o carinho que eles colocaram nesse negócio. Então, assim, por mais que eu tenha, que eu, sei lá, quisesse as coisas de formas diferentes para algumas coisas, foi muito legal ver a Lorelai, a Rory e todo mundo que a cercava, assim. Foram episódios longos, episódios que, sabe, você pode rever de novo, adicionar ali a listinha da série e se apaixonar de novo por Stars Hollow, por tudo aquilo, todo aquele universo. Então, assim, obrigado, sabe? Eu espero que tenha mais, mas se não tiver também, já foi um presente gigante que a Netflix deu pra gente, que a Amy Sherman, por mais que ela seja maluca, né, colocou no universo esses esforços, a coisa aceitada, foi lindo. Parabéns. Eu acho que eles poderiam tentar fazer igual fizeram com Fuller House, né? Sim. Tipo, tentar focar mais, sei lá, na Rory, que tá aí desempregada mesmo. E... Eu acho que vão vir fazer uma temporada nova, viu? Né? E aí, desempregávida, né? É, tipo... Não, a atriz que eu tô falando. A atriz tá grávida também? Não, que a gente saiba, né? Ela pariu um pouco antes de gravar. É, então, a atriz que tá desempregada e... Apesar que o Lorelai também tá desempregada, né? Mas, tipo, poderia, tipo, pegar essas personagens, pelo menos as duas principais, e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que vai ter. Assim, o elenco tem muita boa vontade ainda, porque eles gostam muito de fazer esses personagens. O Netflix encheu o cu de dinheiro. Isso é verdade. Com os episódios. Então, assim, eu acho que é só questão de tempo. Mas, assim, eu só aceito se for com as duas e a Emily. Porque se for, tipo, uma série da Hall, não, obrigado. Foi não, né? Rory criando filho. Não, obrigado, beijo. Já pensou? Rory criando criança textuda. Nossa, imagina a Rory insuportável criando uma coisa. A menina, a criança caga, ela chora. Que maravilhoso. Mas, senhor Léo Chaves, o que vamos tocar para passar para o próximo bloco? Olha só. Sorry. O que acontece? Não, mas olha só. Vocês falaram o quê? Vamos ser justos comigo. Vocês falaram no início do programa o quê? Que a gente vai tocar tudo que foi sucesso durante o ano, não foi? Sim. Sorry, não foi? Não, gente, não, eu não aceito. Só se vocês que você falando... toque até a Adele, Hello. Né? Não, gente, vocês falaram mal da música do Justin, porque é rap, Sorry é muito pior, gente, pelo amor de Deus. Olha só, não, mas sério, não vou pedir Sorry, não. Eu já tava com a ideia de pedir Hello mesmo, porque cada um pediu o que mais gostou, de algo que mais gostou, então o meu foi, gente, Hello, mas aí não fica muito eu pra pedi baixo. R$50, é o que eu mais gostei, não. Ah, mas aí... Choices. Gente, ó. Não, mas peraí, R$50 a música é maneira pra caramba, Léo. Eu gosto. Leandro então acabou de ler o post de que Léo curte sertanejo e a música favorita foi R$50. Não é, Léo é lecão. Lecão sertanejo, fala topzera. Léo vai pra casa. Léo tem uma... Não, olha só. Léo vai pro Vila Mix. Vila Mix, né? Adoro. Vamos fazer o seguinte. Hello vai ficar, eu acho que, uma carga pesada, muito dramática pra esse podcast, isso. Que é retorno. Então vamos tocar, né? Vamos tocar Work da Rihanna, pronto, que é mais pra cima, maconhada, tá maneiro. Gente, chamando a mulher de drogada. Gente, já tá metendo plot Fifth Harmony no meio, tá na falta. Ah, eu acho que Sasso devia sabotar a Leandro e colocar a versão da Kefra. More. Oi, safadinha safadona? Adoro safadinha safadona. Bom, tá, inclusive eu queria fazer uma meia culpa aqui, porque ontem, no nosso podcast que a gente gravou de filmes, a gente não falou do pior filme do ano, que é Safada. Ai, é uma merda. Difícil essa merda. Fica o meu protesto aqui. Tá certo. Então vamos tocar Rihanna's e daqui a pouco a gente volta. You see me, I be work. You see me, do me there. That's how me bout that work. When you walk a line. I'm in the cafe, my tat. Drive me, I desert you. No time to have you lurking. You make a walk, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the right. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work. You see me, I be work. You see me, do me dirt. That's all me about that work. Na-na-na-na-na. When you walk out, na-na-na-na-na. Before the table turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the street. Against you, I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why. It's me, I feel why. It's me doing my da. Oi, gente, aqui é a Erika. Aqui é a Amanda. E a gente é dos Seriadores. Do SED, do SAM, de mais o quê? Do Eric, mais ou menos. Às vezes. Então, a gente tá aqui pra desejar pra todos vocês, logadores, logadrim, Sassi, Leandro, Dalan. E agregados, feliz ano novo. Obrigada por tudo em 2016, e 2017 tem que ser melhor, porque não dá pra ficar pior que essa porra. E vamos que vamos, que a Sapucaí é grande. E mais o que a gente pode dizer? Muito gif de Gretchen, né? No próximo ano. Graças a Deus. E muita saúde. Alba Acústico Diniz Brasil. Muito dinheiro. E é isso aí. Muita série ruim pra gente comentar. E muita série boa pra gente acompanhar. Ah, e muito CD novo da Rihanna pra vocês, né, roubarem a nossa cultura viada de cada dia. É isso aí, beijos. Então tá, um abraço pra todos. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Estamos de volta com o Logado Cast, retrospectiva de 2016. Já falamos de TV, falamos de música. Agora vamos falar do que aconteceu nesse ano de maravilhoso. Eu já quero começar trazendo um dos momentos mais interessantes desse ano e, quiçá, mais surpreendentes, que foi o dossiê Zebeléu, né? Ai, gente. Pra quem se esqueceu desse... Zebeléu. Zebeléu, jovem. Que teve lá a menina Bel Pass, né? Ai, que eu não a menina Bel Pass. Hambúrgueria gourmet. Junto com o homem do Masterchef e um homem que faz vídeo muito disruptiva, que o... Tipo... O objetivo dela era inovar na confecção de hambúrguer, né? Exato! É muito difícil, né, fazer, né? Tem que reinventar mesmo, entendi. E aí eles fizeram um crowdfunding, né, pra poder arrecadar uma grana, e aí o Isinobre... O Isinobre desmascarou a mulher, que a mulher tava mentindo, que a mulher não trabalhou no lugar, que a mulher não tinha as faculdades, que era só uma... Gente, foi maravilhoso porque ele explicou todas as farsas do Major Minor, né? Que ela dizia que tinha. Exatamente, que a mulher foi humilhada, gente. Fiquei como? Cara, eu acho que eu ouvi isso num podcast, se eu não me engano, foi no Braincast, que assim, essa mulher, ela perdeu uma oportunidade tão grande de ficar quieta, porque assim. Eu tenho certeza que ela já deve ter conseguido alguma coisa na vida com essas invenções que ela criou no currículo, né? Dessa sim, com certeza. E aí, quando ela criou esse crowdfunding, que assim, a ideia do crowdfunding em si nem era, tipo, a mais absurda se você pensar. Porque, tipo assim, tá, vai fazer uma hamburgueria, tal, quer dinheiro, você é rico, não sei o que, tá. Mas era tudo tão bizarro, tipo, eles assim, tipo, ai, nós somos tal. Você vocês viram o vídeo? Que consumiu o nosso hambúrguer, meu. Um dos prêmios do crowdfunding, que tem as recompensas pras pessoas, né, que apoiam tal. Era uma viagem. A viagem. Super faturadíssima pra Lima com eles, assim. É, a viagem. Não, a viagem que se você pagasse a parcela lá pra ganhar a viagem, você conseguia fazer duas vezes a mesma viagem. Isso, e tipo assim. Você pagava, sei lá, 30 mil pra ir pra Lima com eles, meu. Comer uma hambúrguer de Lima, desobtido. Ou seja, 30 mil se bobear, tu vai 10 vezes e volta a Lima, né? Pois é. Porque, pô, assim, não, o que eu achei absurdo, cara, é porque são pessoas que têm dinheiro pra caceta. Pra que vai tirar das pessoas que, assim, tem muita gente, cara, que é trouxa, gente, sabe? Assim, enquanto é enrolada. Enquanto tem trouxa querendo dar dinheiro pros outros, ai, tem gente que quer ganhar dinheiro, não importa. Mas é muita gente de má fé, cara. Três pessoas ricas. Então, Leandro, mas assim, tem muita gente que é rica e consegue investidor, que faz crowdfunding, tá, tipo, pro que seja. O que eu acho que melou o caso deles foi que, assim, eles pegaram um projeto muito genérico. Vamos fazer uma hamburgueria inovadora, não disseram com o quê. Eles ofereceram recompensas ridículas, tipo assim, se você pagar R$50, você não ganha um chaveiro. Isso, que é um hambúrguer com uma batata frita e um sorriso. E essa nossa, viagem... essa, a pergunta é, você, a batata frita e o hambúrguer você come, o que você faz com o sorriso? E o bambu, né? Como eu diria. E o bambu. O que mais pegou, se fosse só essa menina e o outro cara, ninguém ia ter dado atenção pra isso, mas como tinha o cara que tinha acabado de ganhar o Masterchef, ele ganhou, eu não lembro, acho que sim, né? Ganhou. Então, tipo assim, o povo, tipo, pegou o negócio e falou, ah, é, o cara acabou de ganhar não sei quanto e tá pedindo nosso dinheiro pra vender hambúrguer. Uhum. Então, tipo assim, foi um azar gigante, cara, pra ele, muito. Aí depois teve videozinho pedindo desculpa, né? O vídeo é todo esquisito. Não teve depois? A forma com que eles... Não teve vídeo pedindo desculpa depois? Teve. Falou que eles foram mal intencionados, que eles foram mal interpretados. Eu falo mal intencionado. Eles foram mal interpretados. E também parece, não cara. Eu não lembro, porque eu sofro de problema lá da família da Grey. Mas não teve processo... cirurgiã. Não teve processo também pra cima do Easy? Eu acho que rolou. Easy D? Make me U? Não, Easy Nobre, menino. Like Sunday Morning? Pensei que fosse Easy Taxi. O Easy Nobre, eu acho que teve... Ah, sim. Ela colocou os advogados pra poder... Não lembro se eu não lembro acionar se, o Easy Nobre. Eu não lembro se a postagem chegou mas a sair. Mas acho que não foi adiante, não. Ah, tá. É, mas teve isso. Mas acho que não foi adiante, não. Ou seja, a pessoa faz um serviço, né? E aí, pra alertar as pessoas, e ainda é arriscado tomar uma... Não, mas o melhor é que, tipo, jornalistas... É, a vida inteira aprovando todo o currículo de Bell Passes sem fazer a menor pesquisa pra nada. Tipo. Ah, sim, mas isso não existe mais, né, gente? Checagem nos fatos é uma coisa. Apuração, que... é. Gente, mas se não checam se a Ju realmente é a Ju, né? Vamos checar se Não, e no texto do Easy, foi assim, ele fez uma mega postagem, foi muito grande, que assim, eu olhava aquilo e falei, ah, não vou aguentar ler, mas quanto o mais você lia... O site caiu, foi maravilhoso. Mas você queria ler. Ele falou assim, eu não tive trabalho nenhum pra ter todos os dados dessa mulher, se ela foi formada ou não. Ou seja, as pessoas não sabiam e acreditavam no que ela dizia, porque não se dava o mesmo trabalho de procurar e aceitava o que ela falava. O cara falou que não teve dificuldade nenhuma pra ter acesso ao que realmente ela era formada ou que não era, sabe? E o jornalista tudo, ela fala, então tá bom, você, já que você tá falando, você é. Exato. E também esse ano tivemos o Kim Exposé Taylor, né? O grande evento da mídia que mudou tudo de um domingo pra uma segunda, né? A madrugada do domingo pra segunda. Expô ela na internet. E foi maravilhoso, né? Porque quem poderia prever que Sulfite, a rainha do boleto, tava de armação pra cima de Kanye, que também esse ano surtou, né? Foi parar nas clínicas psiquiátricas, tudo, ficou louco, né, gente? Foi uma barra vida das Kardashian esse ano, né, gente? Pois é, esse ano foi bem peculiar pra as Kardashian, principalmente, porque teve essa treta gigante aí da Taylor Swift com o Kanye West. Do Taylor Rocha, né? Com o Kanye West. E principalmente por causa daquela música, aquele vídeo bizarro dele, Famous, que a Taylor Swift falou que não tinha aprovado, e aí ele falou que ela aprovou. Aí a quem veio expôs ela na internet e botou no Snapchat lá a gravação da Taylor dizendo que autorizava, e aí depois o Taylor, ih, tô com o Taylor na cabeça, e depois o Kanye West surtou agora mais no final do ano de novo no show, disse que o Jay-Z tem matador de aluguel, maravilhoso, disse que a Beyoncé comprou o VMA, falou várias paradas, não que não seja verdade, provavelmente é verdade, mas assim, é muito engraçado ele falando, Jay-Z, não me mata não, cara, me liga, não sei o que. Não me fode, me beija, né? Tipo, me beija. Os seus matadores de aluguel, mas não manda ele atrás de mim não, me liga, vamos conversar, não sei o quê. E aí teve depois uma outra treta, porque parece que a Kim Kardashian e o Kanye West, eles têm um problema com a Beyoncé, porque a Beyoncé não deixa a Blue Ivy, até hoje a Blue Ivy não conhece os filhos da Kim Kardashian e do Kanye West, que a Beyoncé não gosta da Kim Kardashian. Blue Ivy. Exato. E aí a Beyoncé fez o quê? Ela foi no show da Elusive Chantuse da Mariah Carey, e levou quem pro show? Blue Ivy, pra brincar com os filhos da Mariah Carey. E aí a Mariah Carey postou no Instagram uma foto maravilhosa que ela tá com um decote que vai até o joelho dela. Dela, assim, até embaixo o decote, tipo, com um monte de criança em volta, sabe? E aí a Beyoncé com a cara de sono assim, do lado, e aí ela tirou a foto, e aí parece que o Kanye West ficou super puto, e meio que foi um dos estopins pra ele falar aquele monte de merda que ele falou, dizer pro Jay-Z não matar ele e tudo mais. Aí ele foi internado, e agora semana passada teve um novo barraco da família Kardashian, porque essa família é tipo a família Camargo, né? Cada semana é um barraco novo, né? claramente gringos copiando, né? Aquele Twitter, gringos copiando. Kardashian copia Camargo. É, da, do Rob Kardashian com a Black China, né? Vocês ficaram sabendo. Maravilhoso, maravilhoso esse plot que expôs ela no Instagram. Gente, esse plot é tão bizarro. Não sei se vocês ficaram sabendo desse plot. Que é a Black China. Conta pra Leose, por favor. Assim, ó, a Black China, é a, ela é a esposa do Rob Kardashian. Sendo que a Black China, ela era... Ela teve um filho com o Tyga. Isso, a moleque voltou com o homem depois... Eu vi. Isso, tipo, ela teve um filho com o Tyga, só que o Tyga largou ela pra ficar com a irmã do Rob Kardashian, que é a... Kylie Jenner. Uhum. E aí, ela, pra meio que se vingar, foi lá, pegou o Rob Kardashian, engravidou dele e casou com o irmão. É que nunca, né? E aí, agora ela vive, tipo, na casa normal, como parente, e a Kylie Jenner namora o Tyga, que é pai do filho da Black China, e ela tem um outro filho com o Rob Kardashian, e todo mundo ali é uma grande família. E aí, descobriram agora, essa semana que passou, um hacker invadiu o Snapchat e o Messenger da Black China e expôs as conversas, as supostas conversas dela, que ela falava com vários atletas e rappers, tipo, negociando transar por dinheiro com eles. Gente, existe? Sim. Que maravilhoso. Book Rosa? O é muito será Black que Mirror. E aí, não o suficiente, várias conversas dela falando que o Rob Kardashian era nojento, que ele era obeso, que ela não suportava ele, que assim que ela fizesse um ano com ele, ela ia largar ele, que ela ia usar o nome da família pra fazer dinheiro. Ou seja, tudo que todo mundo sabia, só que ela foi exposto à internet. E aí deu uma treta gigante, a Black China saiu de casa, levou a filha, né, os filhos embora, e aí o Rob Kardashian, né, como ele é uma pessoa muito madura, né, muito, né, preparada, como é que ele reagiu a isso? Ele fez uma cobertura em tempo real no Snapchat, né? Por que não? Da casa dele vazia. Aí ele fez, tipo, as coisas que a Black China levou, ele chorando, tipo, minha vida acabou, eu não aguento mais, não sei o quê. E aí foi isso, né, gente? Esse final de ano maravilhoso na casa da família Kardashian. Imagina como aquilo vai ser o Natal dessa família, vai ser incrível. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Enquanto o Darlan tava contando, eu tava pesquisando fotos da Black China no Google. E até ela é chegar horrorosa, pela... essa mulher é horrorosa. Então, até chegar, tipo, na página 3 e me certificar de que ela era isso mesmo, eu tinha certeza que eram montagens, porque não é possível. Gente, que coisa. Ainda tá grava pra ela, né? Caralho, quem pagaria por isso? Pra tu ver, né, gente? Ai, que maravilha. E aí é isso, Black China aí é um dos grandes nomes do ano, né? Porra. Esse barraco. E não percam, que vai, provavelmente no final do ano, dia 31, eu tô fazendo meu jabá aqui, vai sair uma coluna maravilhosa no Logado sobre esses barracos maravilhosos do ano. E sem dúvida, Black China vai estar lá na lista. Não pode. Ai, ai. Mas 2016 também foi ano da melhor Olimpíada já realizada na história, né? Ah, tivemos aí. Eu vou ali tirar um cochilo. Ah, Leandro, eu tinha Olimpíada, não aguentava mais Olimpíada. Eu acho chato, não assisto nada, não vejo graça, eu sou possuída por um espírito que eu não tenho. Viado, mas... se você tivesse vindo aqui pro Rio e assistir o jogo tudo com a gente, ia adorar a Olimpíada. Isso. Ia ser o fã número 1 da Olimpíada. Ia ficar bêbado com Skol, ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso, maravilhoso. Não bebo cerveja. Bom. Ah, mas a gente ia te obrigar, foda-se. Mas a nossa gostou. Mas a nossa gostou da melhor Olimpíada do mundo? Ah, assistiu umas coisinhas, né? Mas também. Nossa, os povo é muito desanimado desse esporte, Brasil. Cadê Leandro Chaves, o homem dos esportes do Logado Cast? Gente, eu amei a Olimpíada, amei os jogos, amei cobertura. Só não gostei que o nosso Vinícius. Só não gostei. Vinícius do Pop, né? Tom tentou, mas Vinícius, né? Dono da Olimpíada. Só não gostei que agora a gente tá falido, né? Não tem dinheiro pra nada, está quebrado. Coisa não. Pessoa tão fodida. Quem poderia prever? Mas a Olimpíada foi maravilhosa, aproveitei bastante. Pude andar na rua com segurança. Tem medo de ser assaltado. Que segurança? Adoro o nome. Quero nomes. durante a Olimpíada, a rua tava bem segura. Tava bem foda. Ah, tá. Você não tem onde reclamar. Andei com segurança, eu pensei que fosse com alguém. Mas, cara, foi muito bom mesmo. Eu não tenho também o que falar mal, porque a gente, eu e Darlan, a gente pode dizer que nós tivemos realmente a Olimpíada no quintal de casa. E o Eduardo também. Porque não foi só no Rio de Janeiro, pra gente foi pro nosso bairro. Então, assim, vizinhos aqui, eu e Darlan moramos, o Darlan agora não, mas na época ele morava do lado, assim como eu aqui do lado de um complexo esportivo de Deodoro, o Eduardo lá do lado do Parque Olímpico da Barra. Do Parque Olímpico da Barra. Então, a gente viveu muito intensamente. Além de viver na rua, no dia a dia, quando não assistiu o jogo, a gente conseguiu ir assistir bastante coisa, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada. Foi tudo muito bom, cara, assim, não tenho o que reclamar. Só que, infelizmente... Paralimpíada, mas foi com esse sapatão, foi maravilhoso. Ah, foi muito bom, cara. Com sapatão, Amanda e Erika, foi maravilhoso. Ah, é. Paralimpíada eu posso falar bem, porque teve cobertura da TV Brasil, fiz umas chamadas lindas, foi ótimo. Aí tem que falar... Ah, gente! A pessoa, por pensar em relação a isso também, é importante dizer, porque eu fiquei muito chateado, porque a cobertura da TV Brasil, obviamente, foi legal, na medida do que eles puderam fazer, mas teve um descaso muito grande dos canais maiores, tipo Globo, Band, que eu acho que tinha os direitos também pra passar. Record. Ninguém passava a porra do jogo, querendo ver jogo, não podia, não tinha, entendeu? Eu acho que é um absurdo, sendo que a Paralimpíada foi tão legal, teve tanta coisa boa pra passar e ninguém passava. Sim. A TV Brasil passava quando dava, tinha aqueles compactos e passavam os esportes. Mas, poxa, gente, o Sport TV tinha 36 canais pra Olimpíada, não podia deixar uns 10 pra Paralimpíada, sabe? Achei ridículo. Não deixou nenhum. Nem a porra do Centro Esportivo do Sport TV na Paralimpíada era dentro do Parque Olímpico. Foi, não, nada ridículo. Continuou. Nem da Globo, ridículo. Nem de ninguém. Foi... É descaso mesmo, cara. Eles falam que tentam que incluir, mas são os primeiros a excluírem, né? Então, assim, é meio complicado. Mas foi maravilhoso, cara. Foi... você poder ter uma experiência dessa é única. Porque não vai ter mais, né? Aqui no Brasil não vai ter mais. Então, mas sabe o que foi melhor do que a Olimpíada? Olimpíada desse ano, Sassi? O quê? Carol Cash. Sim. Que somou CCXP e o Carol Cash. Esse evento menor, né, CCXP, que a gente foi por conveniência, já que a gente ia pro Carol Cash. E o Carol Cash, que foi o grande evento do ano, né, reuniu aí... Foi épico. Pessoas do Brasil todo, foi realmente épico. Exatamente. Olha, mas sendo bastante piegas aqui no, nesse momento do logado, eu queria dizer que esse foi o ano em que conheci Darlan e Leandro pessoalmente, né? O Sato aí. Eu já conheci. Verdade. Eu não conhecia vocês. Daí rolou tour carnaval, celular sendo jogado no chão na Lapa, né? Gente! A cachaça que deixa a língua dormente. Bloco sem música, né? Maravilhoso, Leandro. Bloco erra, né? Muita coisa legal. E aí depois a gente teve BSB Tour com os meninos aqui. Foi super intenso o curso, porém muito intenso. Que foi minha primeira vez com vocês. Exatamente. Porque você fugiu da gente no carnaval. Fui. E o Karaokast pra coroar aí. A gente teve primeiro Zanon Manca na CCXP, né? Zanon Chirley, né? A maior carteira que você respeita. Pois é. Karaokast que não acontecia há 2 anos e fez uma de suas melhores edições. Verdade, foi ótimo. Legal, gente. Foi bem legal mesmo. Diga, Leandro, por favor. Não, porque eu também conheci o Zanon pessoalmente esse ano e, assim, fiquei mega chateado, porque o viado disputado de atenção, né? Pessoas tudo, as pessoas não largava Zanon, não conseguia parar pra conversar com ele, porque toda hora eu atrapalhava. Então, eu fui. Ih, boatos que Chiroda estava atrapalhando a conversa. Por favor, marca no post arroba Chiroda. Fala, Chiroda. Aí desisti. Atrapalhando o casalzinho aí. Empata foda do ano. Aí eu desisti e fui dançar ragatanga, porque sou desses. Gente, eu tava lá todo inválido, sentado na cadeira. todo morto, né? Sentado lá. Teve plot de banho de caipirinha, foi maravilhoso. Amo, ele já chegou fazendo com a camisa molhada. Querendo aparecer, né, Zé? Aquelas do Sabadão Sertanejo que ficava coisa. Ai, que saudade! Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. Foi muito bom, muito bom. Ai, ai. Foi um ano assim que. Mas. Foi um ano que teve muita coisa ruim, assim, se você parar pra pensar em termos de tragédia e tudo, mas, cara, pessoalmente, assim, pra mim, eu acho que acredito que pro Edu também foi bem satisfatório. Porque a gente teve com os meninos em Brasília, tivemos com os meninos em São Paulo, e foi o ano da nossa formação na faculdade. Então foi bem satisfatório pra gente. Tocou formation na formação de vocês? Tocou. Vem pra formação. Fiz até blackface e tudo pra poder fazer a coreografia. É. Sempre mesmo. Gente, eu posso fazer um desabafo aqui? Eu queria dizer que, assim, você que faz foto no Instagram com aquele formato, tipo, caleidoscópio, assim, e, tipo, sai duas cabeças do seu corpo. Ah, espelhado! Gente, por favor, para. Não é maneiro isso, assim. Não sei quem te enganou. Luciano também já reclamou disso, já. Não é, essa semana. Só queria fazer esse desabafo, porque não é bacana. Me ajuda a te ajudar, sério. Não é legal. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, que eu sou um host muito democrático, né, gente? Sou uma pessoa muito democrática. Vocês querem que a gente fale das tragédias logo no final desse bloco pra gente desopilar? Ou vocês querem passar pro próximo bloco pra poder falar das coisas ruins que aconteceu e aí a gente depois partir pra uma coisa mais descontraída? O que vocês preferem? Menino, emenda logo tudo ruim agora. Eu entendi as duas opções de falar de coisa ruim. Então vamos fazer... Ó, porque esse ano foi um ano difícil. Nós tivemos impeachment de tia Dilma, nós tivemos esse festival de polarização, tivemos Trump presidente, tivemos vários atentados ao redor do mundo. Foi um negócio bem tenso esse ano. Não foi um ano legal, cara. Não foi um ano legal. Assim, se nós como indivíduos, como pessoas físicas, como pessoas maravilhosas, nos divertimos, o mundo passou por uma barra em 2016. É verdade. Mas... eu acho que o problema... A gente tá passando por uma onda muito estranha, né? Não sei. Agora mataram aí... Eu tava acompanhando hoje nos jornais. Mataram o russo... Embaixador russo, né? Triste. E aí, sabe, países se atacando. Sei lá, cara, tá estranho demais. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que tá na hora do meteoro chegar. Prometeram um meteoro aí. Meteoro da paixão, né, Lu? Te dei o céu, te dei o mar, né? Pra ganhar essa operação. Mas, tipo, sei lá, sério, eu acho que não tá dando mais, sabe? Alguma coisa deu muito errado com o mundo. E parece que desandou as coisas de um, dois anos pra cá, sabe? É muito estranho isso. Eu não consigo entender quando é que as coisas começaram a dar errado. Eu acho que foi quando a Sandy e o Júnior se separaram, mas. Logo depois a vagabunda acabou e tal. Mas, assim, quando o Ruge acabou também. Luciana, né? Luciana, silêncio. Mas, ó, posso dar uma visão bem poliana, mas que eu tento me ater a ela quando eu vejo essas coisas acontecendo em série. Eu acho que, assim, primeiro, eu acho que muita coisa ruim que aconteceu é reflexo de muita coisa que melhorou e aí teve uma reação de quem não se adequou a isso. Então, por exemplo, Trump, eu acho que é muito um reflexo de tudo que mudou nos Estados Unidos depois do Obama, e tem a galera conservadora que não, sei lá, não aceitou, não foi bom pra eles, porque até no Brasil essa questão, assim, né, aquela coisa de, do que a esquerda fez pelas pessoas, e aí tem gente que tá muito incomodada porque hoje a filha da empregada estuda na faculdade da filha da pessoa, entendeu? Então isso acaba gerando um monte de coisa ruim, mas eu acho que é muito um reflexo de um monte de coisa boa que aconteceu e por isso tá tendo essa contra agora. E eu acredito muito que naquele ditado, né, é piora antes de melhorar. Então eu acho que, assim, não, claro, justificando que isso tudo aconteça e a gente tem que achar bom, mas eu acho que é um sinal de purificação mesmo, assim, de que a gente vai passar por umas merda grande e aí vai ter uma onda nova aí eu acho que o mundo é cíclico, né? O mundo é cíclico. Na economia, eu sou economista, então na economia A gente aprende que o mundo é cíclico. Às vezes você tá num auge, aí vem uma depressão, aí ela se intensifica pra depois voltar a crescer. E eu acho que isso não é nem só pra economia, eu acho que na vida é assim. Ninguém fica só no auge o tempo todo. Eu acho que o pensamento, ele evolui, ele retrocede bem, daqui a pouco ele evolui mais. E talvez essa recessão que a gente tá passando agora, de ter muita desgraça, seja realmente isso que você falou, Léo. Às vezes a gente passou por um grande progresso num tempo pequeno, no curto espaço de tempo, e aí agora a gente tá sofrendo consequências de indivíduos que não concordaram com esse progresso. Aqui no Brasil é a mesma coisa, a questão do impeachment, a questão do grande, entre aspas, crescimento da direita conservadora, dos bolsomerdas e tal, é bem isso, tipo, os caras, eles passaram, o PT tá no poder desde 2002. É desde 2002, agora 2016, são 14 anos direto no poder, os caras, eles tiveram tempo de se articular, tinha muita gente que estava insatisfeita, empresário, banqueiro e tudo mais, e aí agora os caras tiveram uma oportunidade, foram e conseguiram fazer o que eles queriam fazer e, infelizmente, fizeram uma pseudo lavagem cerebral numa grande parcela da população. Que aplaudiu isso e agora tá tomando o curso, fudendo e reclamando que tá tendo a aposentadoria cortada e não tem dinheiro pra receber e etc. Só que, na verdade, o que tá acontecendo é reflexo do que as próprias pessoas apoiaram e foram pra rua pedir, entendeu? Não dá nem pra dizer que não há representatividade, né? Porque, na verdade, as pessoas que foram lá bater panela, não sei o que tal, tipo, estão sendo representadas. Porque foi isso que eu disse. Foi exatamente isso. Eu tava em São Paulo, a gente tava em São Paulo pra CCXP e pro Carolcast, eu fiquei uma semana a mais depois. E aí eu tive a oportunidade e o prazer de estar na semana que vocês... No dia que vocês foram embora, teve aquela manifestação maravilhosa na Paulista, das pessoas... Vergonha Leto. Que as pessoas foram lá reclamar e pedir fora Temer, fora Renan, fora não sei quem. E aí, eu... Fiquei vendo aquilo, até comentei com você, com o Luciano, eu acho, na época, falando, cara, as pessoas estão na rua pedindo pra uma parada que elas mesmas foram pra rua reivindicar. Porque primeiro tirava a Dilma, depois resolvia. Né, reivindicar. Então agora não tá sendo o que eles esperavam que fosse, e aí agora eles acham que eles podem ir pra rua, solicitar, exigir uma coisa pra tirar um outro cara, sendo que esse cara ele não vai sair, porque ele tá completamente integrado com o Congresso, com o Senado, com a porra toda. É tudo dele, cara. A galera deu um tiro no pé gigante. Foi. Não, mas assim, até aí, eu não vou nem te falar de posicionamento político agora, não, mas eu acho que as pessoas têm direito de ir pra rua quantas vezes elas quiserem, de não, mudar de vida e voltar atrás. Eu também acho. O que não agora pode realmente, fiz uma coisa e agora eu vou ficar calado porque vi que deu merda. Acho que assim, as pessoas realmente têm direito a mudança de pensamento, mas... Não, eu concordo com melhor você. Pensado. Concordo com você. As pessoas podem ir pra rua quantas vezes elas quiserem. Agora também, a gente que não concorda, que tipo, que enquanto as pessoas estavam indo pra rua, a gente tava indo pra rua por um motivo contrário, dizendo, gente, não é bem assim, calma, não sei o quê. Agora que a merda aconteceu, isso concretizou o que a gente tava dizendo que ia acontecer, a gente também tem direito de falar pra eles, olha, é bem feito. Ah, toma, trouxa. Se fudeu. Todo mundo tem direito de dizer, eu avisei. Né? Isso aí, né? Vem, ó, tô fudido também, mas você também tá comigo. Vem cá, trouxa, vem. A gente, entendeu? É assim, foda, cara. É bem triste. Um dos assuntos que eu tinha falado logo no, na apresentação do podcast, que foi também a questão dos atentados, porque esse ano, cara, foi sem igual isso. A gente teve praticamente um grande atentado em alguma grande capital mundial por mês. Teve muita coisa ruim, assim. Teve atentado em Jakarta, teve atentado em Nice, teve atentado em Bruxelas, teve aquele atentado na boate gay lá nos Estados Unidos que matou, acho que foram mais de 50 pessoas. Foi muita coisa ruim. Então, assim, a gente sabe que, como o Léo e o Darlan falaram, o mundo é cíclico. A gente sabe que nem sempre está em cima e às vezes tudo fica muito ruim, mas depois volta a melhorar e vice-versa. Mas nessa questão, né, do terrorismo, que foi um assunto muito ruim em 2016, a gente às vezes não consegue esperar que isso melhore, porque está complicado, cara. Só agora nesse finalzinho de ano, agora, nas últimas semanas de dezembro, o Darlan lembrou bem do do russo que foi, o embaixador russo que foi assassinado, o cara fazendo discurso, cara, tem as imagens toda na internet, toma um tiro e o cara, sabe, aí teve o caminhão na feira, lá em Berlim, que matou um monte na feira de Natal, Natalina, então assim, é uma coisa que isso a gente às vezes não tem como esperar que melhore, porque parece que não tá tendo jeito, sabe, você não sabe mais, a gente ficou, voltando até um pouco na época dos jogos, o assunto dos jogos, a gente ficou com muito medo aqui no Rio de Janeiro, de que pudesse acontecer uma coisa muito ruim, sabe, nos Jogos Olímpicos, mas a gente sentou pra conversar e falou, pô, se a gente não fizer nada, se a gente não sair de casa, a gente vai aproveitar, né, cara, a gente não vai viver, mas você fica com aquele medo, porque nessa questão do terrorismo tá indo de mal a pior e a gente não consegue, eu pelo menos, Leandro, falando por mim, eu não consigo ver uma melhora disso, sabe, em um certo momento isso diminuir, porque parece que a tendência é piorar, é muito triste isso. Eita, vamos então encerrar esse bloco? Vamos, pelo amor de Deus. E a gente vai tocar dela pra encerrar esse bloco? Tem que ser a música que fez sucesso esse ano, né? Isso. Pode ser, deixa eu ver aqui. Acho que um cantor que fez muito sucesso esse ano foi o Drake, né? Drake fez muito sucesso. Pode ser Drake. Não vou pedir Hotline Bling, não, porque também ninguém aguenta mais. Drake e Josh. Mas pode ser aquela nova dele, Fake Love. É Fake Love? É o nome Make dele. Love? É muito melhor, demorou? Make Love, meio Brasil. Olá, lá, lá, lá. É Fake Love mesmo. É Drake Fake Love. Tô bem. E daqui a pouco a gente... Oi? Ele tá falando, de repente para. Teu pai? Teu cu? Que isso, gente? O cu? Que? O Felipe Schmidt? Juliana? Minha arte? Então a gente vai tocar Drake Fake Love, então, Dalla? Sim, isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Yeah. I've been down so long, it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long, it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Something ain't right when we talking. Something ain't right when we talking. Look like you hiding your problems. Really, you never was solid. No, you can't sun me. You won't ever get to run me. Just when shit look out of reach, I reach back like 1-3, like 1-3. Yeah. That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Yeah, I know they wanna take my place. I can tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Yeah. Tá gravando já? Tá gravando já. Eita. Então, aqui quem tá falando é o Taylor. E aqui é o Luciano. E a gente queria desejar um feliz 2017 pra todo mundo do Logado. Um super 2017 pra todo mundo. Exatamente, a gente ficou muito feliz de ter entrado nessa holding Logadores nesse ano. E a gente espera que essa parceria continue aí o tempo todo, certo? A gente não participou tanto quanto gostaria, né? Mas a gente promete que em 2017 a gente vai dar mais atenção para os nossos queridos Edu, Darlan e Leandro, principalmente. E para todos os ouvintes do Logado Cast. Cast, exatamente. Adorei Cast. É isso? Foi? É isso. Beijo, pessoal. Beijo, feliz ano novo. Valeu. Estamos de volta com a retrospectiva de 2016. Eu acredito que esse vai ser o bloco final. Vamos ver, né? Porque eu quero começar falando que 2016 foi o ano que o amor acabou, que o amor deixou de existir. Tivemos o rompimento de Fátima e Bonner, tivemos o rompimento de Larissa Manoela e João Guilherme. Gente, eu adoro essas risadas espontâneas do Léo. Tivemos o rompimento de Caio e Jutjut. Ai, gente, que barra. Where's the love? Rompimento aí de Camisa também e Lauren, né? Cameron. Cameron. Cameron. Gente, que foi até. Gente. O da Fátima foi aquela. A notícia bombástica de um jornal carioca, né? Que Fátima. Ah, não, esquece, gente. Desculpe. O que aconteceu, caraca, gente, com o amor em 2016? Com o amor. Vem cá, Jennifer Garner e Ben Affleck também não foi esse ano, não? Acho que foi ano passado o plot da Babá. Mas voltaram agora, né? Ah, cancelaram, esse ano teve. Brangelina acabou, né, gente? Brangelina. Ah, é, gente, Brangelina is over. A Adélia até chorou no show, gente. Hello from the other side. Gente, mas. Mas eu acho impressionante esse plot do rompimento, né? Até tava conversando com o Henrique antes de vir pra cá. Que, assim, as pessoas dão muita, muita importância mesmo, assim. Tipo, sempre que eu vejo alguma... Tipo, quando saiu a da Fátima e do Bonner, era assim... Ai, meu Deus, 2016 me leva, não acredito, o amor morreu. E, gente, tipo assim, a gente não conhece a rotina dessas pessoas. A gente, sabe, não faz diferença na nossa vida. Eu realmente não entendo porque as pessoas dão tanta importância e guiam o que elas acreditam de amor, não nos famosos. Cara, é muito surreal isso pra mim. Não, o grande baque foi quando acabou o relacionamento de Larissa Manoela e João Guilherme, né? Que eu não fazia a menor ideia de quem eram. Não, esse aí eu realmente posso dizer que porra, foi um baque. Porque... Fiquei como impactado. O melhor são os sites que botam assim: fulana foi pivô do fim de relacionamento. Amo de pivô. E é tipo as crianças de 10 anos, é muito bizarro isso. Pivô. É muito bizarro, cara. Eu lembro de uma. Foi sobre a Jennifer Garner, eu acho, do Gil Benassa, aquela história que tava todo mundo especulando se era babá, se era não sei o quê. E aí acho que o Sensacionalista fez uma notícia que era assim. Ben Affleck e Jennifer Garner foram pivôs da separação de Ben Affleck e Jennifer Garner. Eles mesmo, né? Eles se trollaram. Né? Porque, não, porque as pessoas, gente, decidem se separar, né, por N motivo. Não precisa ser sempre por causa de outra vagabunda, não sei o quê, meu homem. Tipo, eu acho que as pessoas procuram motivos pra... Ah, não, eu ainda acredito no amor deles, porque na verdade foi um vilão, uma terceira pessoa que não sei o quê. E, tipo, na verdade o cara pode ter traído várias vezes. A mulher pode, sabe? Não é uma pessoa que... Pô, então nem traição. O amor acabou mesmo, né? Isso. Às vezes, pô, tô... Tipo, o Brad Pitt, todo mundo especulou muito se ele ficou nervoso, se bateu nos filhos, se tava drogado, se não sei o que. Falou que mijou na pista de avião, um inferno. Gente, isso. Mas quem nunca mijou na pista de avião? Já mijei na rua, já mijei no pódio, já mijei no... Eu rei que o Brad Pitt não poderia mijar na pista do avião, gente. As pessoas também... Assim, primeira coisa, em relação à questão de famoso se separando, cara, eu tô 100% nem aí. Porque, assim, eu tenho problema na minha vida, sabe? Conta pra pagar, né? Luz, se eu não trabalhar, vai ser cortada. Essas fotos, assim, corriqueiras. O que eu acho mais impressionante, Darlan, é que, assim, as pessoas julgavam realmente o Brad e a Angelina como um grande exemplo de amor e tal. E o casamento deles começou com ele traindo a Jennifer. Né? Com chifre, né? Pois é, né? Tipo, super legal, hein? Cadê a coerência? E aí, deixa o povo, cara, se separar em paz. Se não tá feliz, tem que se separar mesmo, entendeu? Eu acho que esse plot aí do Brad Pitt e da Angelina Jolie é o maior exemplo disso. Porque, assim, ela nunca foi normal, né? Angelina Jolie. Ela sempre foi meio louquinha e arlequina. E aí, ele também nunca, na minha visão, não era muito normal. Ele não é tão velho, né? Pois é, ele é Benjamin Button. E aí, ele traiu a ex-mulher, a Jennifer Garner. Gente. A mulher que chegou na frente, eu não sei o nome dela. A minha cachorra, desculpe. Ela tá querendo participar. Ela tá revoltada também. Ela traiu a ex-mulher. O amor acabou, ela quis se expressar. Vocês esqueceram de um muito importante. Não foi esse ano que a Tami que se separou da Andressa? Putz, verdade. Como assim? Mas elas estão juntas. Elas estão juntas. Mas, gente, se separaram. Como não, eles se separaram. Claro que não, gente. Esses dias tava saindo matéria dizendo que a Andressa chamava Tami no feminino, mas ela considerava masculino. Mas depois disso que acabou, né? Acabou, não só, tem nem um mês. Eu tô num site aqui de... Tami, Miranda e Andressa anunciam o fim do namoro neste domingo, 13 de novembro. Ou acabou, seja, tem um mês. É, acabou o namoro de Andressa. Andressa bebê e Tami. Gente, e teve também o término de Paula Fernandes, que agora só que cavalgar sem freio, né? Também. Um amor que me faça cavalgar sem freio. Não, teve Leandro Passos separando da obesidade, teve... Verdade. Teve... É... Ai, qual o nome daquela outra pessoa avulsa? Gente, adoro. Enquanto tiver Belo e Graciane aí, esse amor lindo que a pessoa vai cagar e o outro pensa que ela foi sequestrada, eu tô de boa. Não vejo problemas com amor. Tem a música do Darlan também, que diz aqui, ó. Segundo a revista Women's Day, o bilionário James Packer rompeu o compromisso com Mariah Carey, que o Darlan adora falar o nome dela. Agora tá pegando o Brian Tanaka. Por causa dos gastos extravagantes do reality show da cantora. Gente, esse reality da Mariah deve ser imperdível, porque deve ser maravilhoso. Só que não. Teve também uma coisa, né? Marcos Veras e Júlia não sei o quê. O famoso acabou quem? Acabou também. Acabou. Ticiane Pierre, César Tralli. Gente. Só gente relevante, né? O que foi no ano passado isso? Ticiane Pinheiro. E César Tralli? Acho que foi esse ano. Ela e o Amor Lá de Foi não, 15, não era o Roberto 15... Justus? Nossa, né? Já acabou o Roberto Justus há uns bons anos. Ah, é? Não sabia. Pra vocês verem. Jovem, ela tá pegando o César Tralli aqui. Nossa senhora, o Justus já foi faz tempo. Eu não sei nem quem é César Tralli, gente. Já até casou com outra mulher e tudo. É, sabia. Já casou com a mulher que ele conheceu no Aprendiz, né, inclusive. Gente, e Rafaela Justus, como anda essa rainha? Linda, linda e dona das publicações até hoje. Saudade, Rafaela Justus. Melhor criança do mundo. Mas assim, gente, em relação a essas separações, só pra gente concluir, eu acho que ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Se as pessoas querem se separar, problema delas, entendeu? Vão arrumar uma coisa pra fazer, vão se ocupar, entendeu? Vão lavar a porra da louça e deixa o povo se separar em paz, namorar em paz e vida que segue. Gente, até porque amor, o homem que levou a Ana Hickman também sentia e vocês viram, né? Né? Gente, teve essa barra da Ana Hickman esse ano também, né? Viu só? Gente. Não foi um ano bom pra Aninha. Não, não mesmo. Não foi, e ela sofreu preconceito também por ser loira e branca e magra. Não, foi? Putz, uma barra. Não, ela também. A Ana Hickman sofreu preconceito por ser bonita demais. Ah, é verdade, ah, foi demais. Foi isso. E a Grazi que foi isso, os outros adjetivos todos que eu falei, né? Isso. Gente, o que tá acontecendo nesse clipe da Clarice Falcão com as pessoas todo pelada mostrando Eu quero ver isso, viado. Eu comecei a ver. Em relação a esse clipe da Clarice Falcão, eu queria entender assim, o objetivo, porque... Gente, o que tá acontecendo? Não precisa de objetivo pra mostrar pincel. É porque assim, eu juro que eu quis tentar linkar a letra da música com a Pepeca e o Pinto, mas eu não teve uma relação. Gente, eu não tô conseguindo! Não entendi, de verdade. Não, mas vou mandar o link pra vocês, né? Porque eu sou desse. Eu já vi. Eu comecei a ver, mas minha conexão tá tão boa que eu vou deixar pra depois do que é. Eu só não vou botar lá no grupo, porque é pra não afrontar os amigos e não dar ideia pros outros também. Jovem, no sede. Já colocaram. Não, mas eu não tô no sede, jovem. Graças a Deus. Nossa, graças a Deus. Mas agora vamos falar do assunto que Leandro tava menos esperando, que ele falou assim, na hora que fala desses assuntos eu vou sair. Porque vamos falar... Leandro já tá fora do podcast há um tempão. Tô nada mesmo. Vamos falar do maior reality show do ano nesse Brasil, que foi Keeping Up with Camargos, né? Ah, pensei que fosse de férias com o ex-Brasil. Maravilhoso. O grande reality show do ano. Essa família foi, né, notícia aqui no LogadoCast várias vezes. E tempo real, né? A gente acompanhou a vida deles em tempo real. Exato, mas eu acho que teve uma notícia de Keeping Up with the Camargos muito importante que vocês nunca contaram aqui no Logado. Posso contar? Por favor. Foi a história de quando o Anessa perdeu um dente no show. Vocês viram isso? Não. Não! Como Vanessa assim? Foi no show, tipo, acho que foi em setembro desse ano, eu sei que foi esse ano, vou achar o link depois que eu tenho aqui salvo. E aí ela contou que ela tava lá cantando, se jogando todo, jogando cabelo, e aí o dente dela caiu, porque segundo ela, ela comia muita besteira quando ela era criança, e aí os dentes ficou tudo podre. Daí o dente caiu, a Vanessa falou o quê? Não pensei duas vezes, né? Me joguei no chão, comecei a fazer carão e tatear o chão. Exatamente. Daí e aí ela conta que não achou, ficou tateando, chegou pro segurança, aí falou, meu dente, caiu, o segurança não entendeu porra nenhuma, ela ficou apontando, aí disse que levaram ela, assim, tipo, descontrolada, né, descalço, descabelada, como ela tá. Ai, eu amo descalço, descontrolado, descalço, descabelado. E aí acharam o dente, levaram pra ela lá no camarim, e ela disse que tava sem nada pra colar. Então ela pegou um chiclete, botou entre a gengiva e o dente e encaixou. E voltou pro palco pra cantar mais. Gente, não é possível um negócio desse, é muito surreal. Não, e o melhor é que enquanto ela contou, mostra o vídeo dela jogada no chão procurando, entendeu? É maravilhoso. E aí ela conta que ela tava cantando e ela ficava, tipo, preocupada, porque Vanessa tem aquela potência vocal, né? Que ela fala, obrigada, agradeço. E aí ela... Ela disse que tava tentando controlar a potência pro dente não sair. E aí que teve uma hora que ela cantou, deu um A muito forte. E o dente saiu, ela segurou na mão dela, ficou o resto do show com o dente na mão. Foi aí, ela. Resultado, voltou pro camarim. Acharam um super bonda, ela disse que colocou o super bonda e ficou segurando o dente na boca. Só que aí ela tinha deixado um pouquinho no dedo enquanto segurava o dente, o dedo ficou preso no dente. Aí fez carinha de quem tava gostando demais. Exato, aí ela disse que no fim das contas conseguiu soltar o dedo, tá, não sei o que, e voltou pro show. Mas gente, que mulher maravilhosa, né gente, contar com isso. Ai, gente, que update maravilhoso. Melhor plot Skipping Up. Eu acabei de achar uma matéria maravilhosa aqui também, do Skipping Up with the Camargo. E aqui, ó, seu Francisco, né, pai da família Camargo, pai diz, dos dois filhos. Zé afundou o nome da família. Por favor, afundou. Parem. Nem o pai doente aguenta mais o Zé de Camargo. Gente, gente, mas se foi por causa do Zé que todo mundo pendurou o diploma... Gente, é, ó, por causa dele. Claramente, eu já espero o Zezé revelando o plot no meio do ano que vem, de que, na verdade, ele é Caitlyn Camargo, entendeu? Vai fazer uma transformação aí, vai ter um reality próprio. Zânia Camargo. Só falta isso, pô. Só falta isso, de verdade. Gente, o que eu acho mais engraçado de todos os plots do Camargo é que, assim, tipo, tem a Zilu lá, né, com coisas de Augusto Cury e tal, baseando a vida. Tem o Aneta Delusional, mas tipo, tudo que acontece é porque o Zezé não esquece um negócio que aconteceu há 5 anos e ele continua postando sem parar sobre isso, não esquece esse assunto. Rancorosa, né? Zé de Camargo, uma rancorosa de marca maior, né? Tipo, por que ele decidiu agora falar nisso? Não, você tem que botar Fabiola Hyper, bota Léo Dias, bota todo mundo, aí xinga os outros, aí vem um, responde no Instagram, aí cita Zilu. E uma hora ele fala assim, minha filha bateu na moça, Graciane, né? Aí depois ele fala, não, ela não bateu não, ela só agrediu, cuspiu na cara. Oi? Acabou de vagabunda, arrastou a cara dela no chão, no chapisco. Então, eu só acho que, assim, eu tô ansioso pra saber quais serão os plots do próximo ano. Porque, assim, será que Zezé e Graciele vão subir ao altar? Será que eu Vanessa... Acho que... Eu acho que essa temporada foi legal, mas foi meio repetitiva, né? Tipo, chunda. Eu também acho. Eu acho que, sei lá, eu acho que o Vanessa pode ter um outro filho. Zilu pode arrumar um namorado novo pra poder ter um embate com o Zezé no... Outra, e quando é que o Sandy vai entrar na série? Né? Também não sei. Queria muito, né? Faltando. A Sandy Júnior também queria ela. Ela é ótima. Gente. Não, e eu e tem que ter, cada final de, na final de temporada, tem que ter Zilu lendo um texto em off de Augusto Cury. Eu acho. Inclusive aquele filme que vai ter agora, Vendedor de Sonhos, tá no cinema, é com narração de Zilu. Adoro! Zilu lendo Augusto Cury. Adoro. Maravilhoso. Gente, que maravilha. Será que vai vir o novo Bebê Camargo por aí, ou não? Eu acho. Quem é que vai ser a Black China brasileira pra casar com o Luciano? Não, tem que... Tem que casar com o irmão da Vanessa, né? Não, já pensou. Aí vem uma Black China, aí vem, aí começa a se prostituir com os cantores de sertanejo, com a galera do pagode. Ai, gente, pra ganhar dinheiro. Nossa, seria maravilhoso. A Vanessa, ela lançou um CD sertanejo, né? Por onde anda? Verdade, Joana! Coração em BH. Boatos que falaram que você tá muito, né, maravilhoso. Tá, sim. Saudade. Que é a volta raiz. Saudade se aquela estrela sua, o céu inteiro é meu. Bem melhor do que qualquer sertanejo de Wanda. Saudade da apaixonada, gente, por você. Ai, gente, amo. Eu ia falar dessa música agora, Leose. Apaixonada por você. Fiquei como, né? Muito apaixonada por você. E eu quero dizer que foi muito triste, rapidinho, porque no teste de quem é você na família Camargo, eu fui a avulsa de Graciele, né? Eu fui Zilu. Eu tirei Zilu, beijos. Nem da família Camargo eu fui no teste, fiquei arrasado, velho. Tirei Zilu, maravilhosa. Mama Camargo. Mama Mia. Opa, o quê? Mas eu deixei o último assunto pra essa retrospectiva, que é o assunto que tá mais fresco na cabeça da galera. Tivemos dois Éricas Small Talks falando um pequeno resumo sobre, né, tudo que aconteceu, que foi o quê, Leoz? O que aconteceu? Por favor, conte para nossos ouvintes essa retrospectiva que estão ouvindo, sei lá, em 2043 esse podcast. O que aconteceu em dezembro de 2016 que abalou o mundo musical? O que aconteceu foi o seguinte, gente, a maior banda de todos os tempos, Beatles, do século XXI, né, Fifth Harmony, aquela banda que foi revelada no X Factor, né, que tinha uns meninos de regatinha, mentira, que tinha as meninas com nome esquisito, vinham rolando boatos já há algum tempo de que Camila Cabello estaria saindo para se dedicar à sua carreira solo com o Shawn Mendes, né? E aí o que a gente teve nos últimos dias foi o seguinte, até então com informações apuradíssimas de Zanon e Via Natália, o que eu soube é que Camila vinha conversando com as meninas, que ela tava pensando em sair, mas não tinha oficializado nada ainda, e aí a assessoria, a página do Facebook, decidiu expulsar Camila Cabello e falou assim, soubemos agora via assessoria de Camila. Eu nunca entendi isso, porque que ela teria outra assessoria separada das meninas, né, se elas eram grupos, tudo bem. Né? Assessoria de Camila nos revelou que ela está, né, enfiando o pé na porta e saindo. E aí foi gente se cortando no Facebook. Literalmente tinha uma hashtag Cut for Camila, né? Que era as pessoas. Ai, gente, que desnecessário. Tudo ameaçando se matar pra Camila voltar. E aí, até então, a informação que temos, a gente viu um textão lindo de Camila. Lindo mesmo, falando que ela sempre saía pra tomar iogurte com as meninas e que não ia mais poder. E a gente teve aí um plot twist que foi o seguinte: as meninas, como é o nome dela, Sassi? Kira? Esqueci o nome da vagabunda já. É a Ali, Lauren, Dina Jane e outra menina. Deram Normani. Um solo na conta oficial. Foi, ficou Harmony. Todo mundo como, né? E mais, curtiram textão de Camila. E ainda teria vazado um áudio de Laurel, né, do Arrow. Acho que era dizendo, isso, sim, dizendo que elas são escravizadas pelo Dr. Luke. Que o pai é Dr. Luke. Adoro Dr. Luke. Gente, não entendo esse plot dos contratos que obrigam as pessoas a trabalhar escrava por 15 anos e as pessoas não podem se livrar. Agora já tem campanha no Twitter também para arrecadar fundos para livrar as meninas da escravidão. Gente, tem a campanha da Demi salvar as meninas também agora, né? Porque cagaram a regra que a Demi é a madrinha do Fifth Harmony, né? Foi mentora, né? No X-Factor naquela época. A mentora era o Simon. Não, mas a Demi tava naquela época, cantou com elas na final da X-Factor, né? Demi não salva nem a carreira dela, vai salvar dos outros. Demi tá aí encerrando a carreira, jovem. Deixa indicado ao Grammy. Esquecida. Aí hoje Camila Cabello postou um vídeo nadando com uma cauda de sereia. Ai, adoro! Aí aquelas... As harmonias. O texto de Camila é tão bom, porque assim, primeiro o statement do grupo, da página oficial, né, dizendo assim, soubemos que a vagabunda Camila Cabello saiu, toda a sorte do mundo pra aquela piranha, a gente gosta muito dela ainda, assim, Aí Camila foi ainda melhor, porque ela pôs no texto assim, ó, vou até abrir aqui porque é maravilhoso. Não queria que ficasse essa situação de disse-me-disse, né? Adoro. Tipo, não era... não é a minha intenção aqui. Só que aí ela fala assim, assim como as meninas disseram em sua nota sobre seus planos, eu também planejava continuar meus projetos. Falei pra elas durante várias conversas que eu quero correr atrás, faz meu coração bater, que traz propósito à vida. Não levamos dinheiro, trouxe aos seguidores em redes sociais, fama o sucesso conosco. Carregamos as memórias que nos fizeram sentir vivos e os momentos que fizeram que nos apaixonássemos pela vida. E aí no, né, aí no final ela fala... essa parte eu vou ler até com voz da narradora da Márcia, que ela fala assim: aos nossos incríveis fãs, serei sempre grata pelas oportunidades que tive por estar no grupo. Sou ainda mais grata pelas vezes que saímos para tomar frozen yogurt juntas. E conversamos sobre música. Ai, gente. Que amizade, né? Como duvidava tudo. Ai, gente, amo Camille, amo Shawn. Acho que a banda vai sobreviver só com as duas. Tem um gif que eu botei no canal da Gretchen, que é a personificação do que tá acontecendo. Tipo, é a Gretchen escrevendo num papelzinho, aí ela tá lá escrevendo. Uma vez a minha amiga Taylor Swift disse e me ensinou que não importa o que aconteça, seja sempre a vítima. Por isso eu vim declarar que sou inocente. Assinado Camila Cabello, hashtag by Bad Things on iTunes, que é a música dela nova. Só tem vítima nessa história, né? Porque Camila não sabia que ia sair. As meninas não sabiam que Camila ia sair. A assessoria não sabia. Quem tá por trás? Taylor mesmo, né? Eu acho também. Taylor tava com o grande Black Mirror, né? Grande episódio de Black. Taylor fez dele e Selena Gomez separar, agora tá fazendo Camila separar da banda, né? Pois é. Não duvido. Ih, tô vendo aqui. Ó, tô vendo aqui no site da Capricho, ó. Shawn Mendes sai em defesa de Camila Cabello no Twitter. Vamos assistir, tá, gente, mas é a dupla dela, né? Tem que sair em defesa mesmo. Mas o que Shawnzinho falou, Sato? Tô abrindo aqui os links tudo pra mim poder ver, né, também. Porque eu tô muito. Eu Camila, vem, que eu vou treat you better. Adoro. Ai, Shawn falou uma coisa super criativa aqui, ó. Persiga o que faz seu coração bater. Pela exatamente. Pela responsabilidade. Gente, ele repetiu o texto da menina, viado. Gente, mas você queria que ele fizesse o quê em 140 caracteres no Twitter, já? Se vira, assim, tira um print do pente. Assim, Camila, eu sei o que você fez no verão passado. Não, os melhores são os tweets. Das pessoas comentando o tweet de Shawnzinho, né? Tá aqui. O Shawn tá defendendo a Camila e tem gente atacando ele. Vão dar apoio pras meninas em vez de atacar o meu Shawn, viados. Adoro atacar o meu Shawn. Gente, já saiu até That's My Girl sem Camila Cabello. Não acredito. Acabei de ver num grupo aqui. Agora, se o áudio é bom ou se é de verdade, eu já não sei, né? Não, mas... assim, na verdade, pro áudio ser bom, eles só precisavam pegar as gravações originais das meninas e tirar a faixa da outra, né? É. Assim, Nick de Glee Project faria isso em 2 minutos. Mas o problema é que estão falando aí que agora vai ser Harmony lá com o 4zinho no lugar do A. O problema é que Laura, quando não quer fazer show, fica metendo os plot aí das maconhas pra poder ficar apanhando as mulheres nas festas, né? Esse é o problema, essa vagabunda não quer trabalhar. Eu acho que Lauren tava mais que certa mesmo. Vim fazer show caído aqui no Brasil. E aí, gente, fazendo show passou porque ia fazer show pros youtubers. Ai, vamos tudo fechar o. Gente, mas assim. Vamos falar a real, né? Essas outras três meninas aí, Diná, Otávio, Brandão e Alexandre. Ninguém liga pra essas meninas, né? O povo só via a banda por causa do romance de Candem. Aí, tipo assim, elas devem estar se cagando de medo de Laura Elsa aí também, porque não dá, né? Viado, vamos pegar essa sapatão, vamos fazer ela de vocal lead lá do grupo e vamos agora chupinhar essa mulher. Vai apostar no couro. Chupar o grelo. Vão cantar cover de Madonna, chupa você. Vai virar tatu, né? Adoro! Laurelo vai ser o nome da banda. Laurelo. Teve uma Fifth Harmony sapatão e a gente não viu, né? Nem comentou, né? Cantaram até tatu. Gente, que maravilhoso. Ai, gente, só esse plot de esfregar o bombril, como o Zanon diz. Amo. Gente. Mas assim, estamos chegando ao final da nossa retrospectiva, né? Chegando ao final. E eu queria que agora, nos momentos aí de despedida, que vocês vão fazer os merchans de vocês, queria que vocês falassem como é que foi o ano, se vocês têm... Aquela coisa bem clichê, né? Se foi legal, se foi um ano que valeu, o que, que vocês esperam aí pro próximo ano. Vamos começar com o Zanon, então, né? A mais fodida daqui, né, pra começar. Virei a protagonista daquela novela Rubi bancando. Virei a Maria. Arizona de 2016. Então, esse ano foi uma merda pra mim, né? Mas é aquele estado, vamos fazer o quê? Tive pedra no rim, fiquei manco. Que isso? Não fui eu que pedi, né? Não foi o que a gente pediu. Eu espero que 2017 tá aí, né? Vou fazer o famigerado 30 anos, né? Quem sabe dar aquela melhorada. Dá sim, viu? Stop, mano. Você vai ver sua disposição cair assim do dia pra noite de uma maneira espantosa. Gente. Mas e o senhor, seu Leózio? Como é que foi 2016 pra você? Não, menino, eu tenho um problema com essas questões que as pessoas chegam no fim do ano sempre. Ah, isso é uma merda, né? Ano passado teve muito isso, né? 2015.2 e tal, né? Porque, na real, eu acho que um ano é só um conjunto de dias. E a gente acaba se forçando muito a, tipo, ah, o próximo tem que ser melhor, não sei o quê. Mas, na real, 2016 foi bem bom pra mim. Eu tava refletindo sobre isso enquanto as pessoas estavam se matando, se xingando. Eu tive uma mudança bem legal no trabalho, assim. Fiquei bem feliz e realizado fazendo as coisas que eu tô fazendo agora. As viagens que eu falei aí, tipo, ter visto tanto o pessoal esse ano foi muito bacana. Tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto aqui em Brasília. Eu fiz uma viagem pra Nova York também, desculpa aí, botei uma nota agora, que foi maravilhosa, né? Levei morango na cabeça, inundei o quarto com vaso entupido e ganhei upgrade, foi ótimo, foi maravilhoso. Tive questões de desenvolvimento amoroso aí também, que vocês acompanharam um pedacinho, que tem sido bem, bem legal, tá enchendo meu coração de alegria. Então só tenho a agradecer mesmo por jogar de volta pro universo essa vibração bacana, tudo de vibe. E o que você espera pra 2017? Mais animação, mais encontro com a gente? Ô, menino, mais putaria, né? Orgia com todo mundo. Adoro! Sensei, tá chegando, o quê? Uhum, todo mundo na banheira, acho que a gente sempre que a gente espera, né? E que em 2017, se não for pra fazer as coisas, nem vão. Nem vão, não. Ai, que maravilhoso. Você quer fazer merchanzinho, Leozinho, dos seus projetos solo? Ah, não, tá de boa. Entra lá, seriadores.com.br, parte da holding aqui. Aí você ouve todo mundo que tá aqui, tá lá, inclusive, falando de série, de conselho amoroso, de filme de herói ruim. E o canal Mais Gente no YouTube, que tá voltando aí com tudo também, em 2017. A gente tá com vários planos que a gente não vai fazer, mas a gente fica na expectativa. E queria desejar a todos, como sempre, um próximo ano novo, né? O que eu espero de 2017. Um próximo ano novo? Também, né? Todo mundo sobreviva para o próximo ano novo. Por favor, né? É o que a gente aguarda. Seu Léo Chaves, que disse que tá com problemas de internet, como é que faça um resumo de 2016, em breves palavras, o que você aguarda de 2017? Isso aí. Oi, sou eu? Não, imagina. Falhando muito aqui. Parabéns. Tá falhando demais, eu não tô escutando vocês direito, tá ficando igual robô. Westworld. Oi, oi. Ai, meu Deus do céu. Depois ele faz, pode fazer, sei lá, separado, sabe? Não, mas tá dando pra ouvir ele bem, sei lá, de repente escreve o que é pra ele falar aí. Não, tá, não, se vocês estiverem me ouvindo sem ficar. A gente tá aqui, te ouvindo, pode estamos falar. Estamos te ouvindo muito bem. É o que você tinha perguntado? O que você achou do ano, expectativas, agradecer o que passou. Pergunta pra ele, Sandy ou Vanessa? A gente perguntou. Você bom, quer trocar 2016 folha cara a cara? Sim! Não, então, vou tentar falar aqui rápido porque a conexão começou a ficar muito ruim. Foi um ano muito difícil, o Eduardo acompanhou comigo, o Eduardo Darlan acompanhou esse ano comigo. Foi muito complicado pra mim em diversas situações na minha vida, em diversas áreas da minha vida. Foi bem complicado, mas foi bom, porque quando a gente passa por um período muito ruim, a gente e consegue passar bem com o apoio de amigos, de família, a gente sabe que a tendência então é melhorar. Porque se você, quando passar por um momento fácil, é bem, por um momento bom é fácil, agora passar por um difícil e conseguir sair dele assim, mostra que as coisas aconteceram, porque tinha que acontecer para a gente ter um crescimento. Então, foi bem complicado, mas na questão de amizade foi muito boa. Eu conheci pessoalmente o pessoal, todo do SAD, todos os seriadores do SED, como o Léo já falou, Brasília, São Paulo. Então eu tive a oportunidade de expandir o meu círculo de amigos e de amigos de verdade. Foi o ano da minha formação, graças a Deus eu finalizei minha faculdade de jornalismo. Consegui terminar do jeito que eu queria, sabe, com um projeto muito bacana. Inclusive foi esse projeto que me proporcionou a aproximação com o pessoal dos seriadores, com o Léo, com a Érica, com a Amanda, com o Taylor e com o Luciano. E foi isso, foi um ano de muita barra, mas de crescimento, e espero que 2017 seja muito melhor, seja muito mais próspero, e que projetos que estejam no papel saiam do papel e se tornem realidade. A gente tem um plano, eu e Eduardo e Darlan, muito grande de a partir de janeiro já começar o canal do nosso do YouTube ferver, e que esses projetos saiam. A gente já tem, a gente tem equipamento para isso, a gente tem experiência para isso, então agora falta executar, coisa que a gente deixou muito a desejar esse ano por conta de faculdade. Todo mundo que passou por faculdade aqui, todo mundo que tá gravando já passou por isso, sabe que o último ano é um ano bem complicado mesmo na questão de estudo, de monografia, mas ano que vem tá aí, vai tudo melhorar, vai tudo ficar muito lindo, muito charmoso, e vamos que vamos, 2017 é mais um ano, e um próximo ano novo para todo mundo. Você, Darlan? Então, gente, primeiro eu quero dizer que, assim como o Léo disse, 2016 também foi um ano bom pra mim. Eu acho que eu melhorei muito em muitos aspectos, principalmente profissionais, né? Apesar de eu já não querer mais estar onde eu estou, mas na minha atual posição eu tô bem confortável com o que eu faço, então eu fico feliz por isso. No campo também de amizades, eu pude conhecer a galera dos seriadores, a galera do SED, fiz muitos novos amigos, tô morando sozinho agora, então foi um passo importante pra minha vida também. Eu saí da casa da minha mãe lá e agora tô vivendo minha vida sozinho, então e muitas dessas coisas eu consegui graças a muito esforço e a ajuda dos amigos, incluindo Leandro e Sácia, que estão aqui no programa gravando com a gente, e outros amigos que estão só escutando. Então eu quero primeiro agradecer a todo mundo pela enorme ajuda que eu tive esse ano. Acho que ouvem o Logado, porque parece que não, eu gosto muito de fazer o programa, mas às vezes pode parecer que a gente faz de uma forma meio corrida, ou que a gente pode estar falando coisas que são interessantes no momento para você ouvir, mas me diverte muito fazer. Eu gosto muito de gravar e gosto muito de trocar ideia com o Sácer e com vocês que estão ouvindo, e com todo mundo que a gente recebe aqui como convidado. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é Darlan Generoso no Facebook, Generosoide no Twitter, e no Telegram, no momento, eu acho que é @hipbial. né? Bom, a minha fotinho lá é o Bial Morto, né? Em homenagem à final de Supermax. E eu acho que eu vou virar o ano com essa fotinha do Bial Morto, que eu acho que traz bons fluidos, né? Bom, né? Eu dava, então, 2017 vamos fazendo, né? Isso era o que eu ia falar agora. Pra 2017, eu prometo tentar um bordão novo, porque... Tô muito animado. Né? Tô muito animado e vamos fazendo. Acho que já deu, mas pra acabar 2016 com o pé direito, vamos fazendo, né? Em homenagem aí à galera que já adotou o bordão, né? Que era de Inês Brasil e eu me apropriei. Então bora fazendo, que é isso aí. É nóis. Muito bem. Bem, assim, eu só tenho a agradecer por 2016, foi um ano muito legal, assim, coisas bem, bem punks aconteceram, mas no geral, acho que o saldo é positivo, principalmente na como todos vocês, na área da amizade, eu pude estreitar mais o meu relacionamento com os meninos dos seriadores, pude encontrar com eles muitas vezes pessoalmente, e isso acaba sendo ruim, porque você tá perto das pessoas, você tá rindo, brincando, e de repente volta todo mundo para suas casas, é meio triste, né? É meio triste, mas a gente sabe que sempre tem aquela promessa de tá junto de novo e coisa e tal. E a gente conseguiu integrar muito mais os dois sites, os podcasts, fazer um monte de intercâmbio, ir pra lá e pra cá, e eu gostei muito disso, sabe? Muito, muito mesmo. De cada vez poder ter mais todos os meninos aqui e poder estar lá e fazer essa troca e, né, unificar o público. Eu achei isso muito legal, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Espero que em 2017 a gente possa continuar com essa parceria da Holding, que a gente consiga, né, fazer mais conteúdo legal, mais coisas. As assessorias, né? Não erram aí. Botar no Facebook que vai sair, né? Fica complicado. Não der um follow. Ah, né, comunicando. E assim, então, tudo de melhor, espero, em 2017. Pra você que tá nos ouvindo, que nos acompanhou ao longo de todo esse ano de 2016, a gente, na medida do possível, a gente conseguiu manter uma regularidade dos programas, né? A cada 15 dias tá com um programa no ar. Algumas vezes, é claro, não foi possível por um motivo ou outro, mas a gente conseguiu, né, botar o programa no ar, atingimos aí 100 programas, né, foi muito legal. Quero agradecer a Erika, Amanda, Taylor, Luciano, que não puderam estar aqui nessa edição de retrospectiva de final de ano. E vamos, como o Darlan fala, vamos fazendo pra 2017 ser um ano incrível, assim, sabe? Incrível, sensacional. Que a gente possa fazer mais karaokes, não só na CCXP que já tá marcado, mas antes da CCXP. Que a gente possa ir pra Brasília de novo, né? Pra gente bater panela lá, xingar o Temer aqui. E os meninos. Meu chefe. Que os meninos possam vir pro Rio de novo, né? Que Léo traga seu digníssimo namorado, esposo, marido, cônjuge. E que Zanon poder... venha também, né? Pro Rio. Que Zanon venha, melhore da síndrome de Shirley dele. Tem bastante coisa de acessibilidade e tal, pra cadeira aí. Dizem que caminhar na areia da praia faz bem, Zanon. Eu sei. Diferente do Mar Alto, Zanon, o Rio já tem várias políticas de inclusão aí. Isso. Inclusive, há boatos de que o local onde o Léo, o Luciano e o Taylor trabalham tem diversos filiais aqui no Rio, né? E a outra também tem a sucursalzinha, que eu acho que aqui não é nem sucursal, né? Que eu acho que é oficial também. Podia tentar uma transferência, já pensou todo mundo aqui? Que lindo. Olha aí. Isso não, né? Vale a pena não, porque em Brasília. Obrigado. Embora, você fica aí nela. Vamos mudar pra Brasília. É mais fácil a gente ir pra Brasília do que vocês virem pra cá, que tá bravo. Vamos levar a holding toda pra Brasília. só garanto que não ia dar certo, né, gente? E bota Zanon na cadeira de roda e a gente vai empurrando fazendo Fernando. a cota de... Fernando, o maior trouxa que você respeita, né? Só que não. Para de falar mal de Fernando, ele é ótimo. Ah, sim, ótimo. Maior trouxa do ano. Foi bem dele no Sunny 3%. Ah, quero, gente, quero. Verdade. Sai esse ano ainda ou sai em 2017, né? Sai esse ano ainda, 3% Supermax. Vamos ver se eu vou ter descanso ainda até o fim. Adoro. Quero aproveitar aqui pra última vez nesse ano de 2017, mandar um beijo e um abraço pra todo mundo que comentou em todas as edições ao longo desse ano. Lady Goga, que tá lá cuidando das crianças na África, com as pereba, tudo, com as cólera. Tá no fronteira, né? Adoro esse plot do Lady Goga. Tá? Não vou citar os nomes das pessoas que comentaram ao longo do ano todo, que poderia ser injusto com alguém, mas quero desde já mandar um beijo e um abraço para os nossos padrinhos e madrinhas que mantiveram esse programa no ar mais um ano: Ana Paula Abreu, Caroline Borges, Darlan Generoso, Fabinho Fernandes, Leandro Chaves, Raíza Campos, Taylor Rocha, Wellington Torso, que fizeram esse programa estar no ar mais um ano aí, mais algumas edições. Espero que vocês aproveitem aí essa virada de ano. A gente sempre faz resoluções para o novo ano, para as coisas melhorarem ou mudarem. Espero que vocês consigam atingir esses objetivos e principalmente que vocês estejam com a gente aqui no LogadoCast, que vocês estejam nos seriadores, no SED, no SECast, vocês possam estar com a gente. Eric Smalltalk, exatamente, no Sambando no Púlpito, Sambando que vem aí. No canal Mais Gente. Que vocês vem aí também, Team Wolfcast com os anões explicando os plots da última temporada toda. PLLcast também. Acompanhando os últimos 10 episódios. Contando como será mais. MancaCast. MancaCast. Gente, eu vou virar youtuber agora e mostrar, tipo, aqui não tem acessibilidade. Aí eu sei. Os anão vai ser tipo a Tula Luana, tipo, é um absurdo, eu sou um homem. Como assim? Não tem barra pra subir. Vou fazer um odeio cast também. Então, assim, que vocês possam continuar com a gente em 2017, porque a gente vai produzir muito conteúdo, vocês vão ficar enjoados de ouvir as nossas vozes e ver os nossos rostos. Mentira, vocês vão amar, vocês vão querer cada vez mais. Então, contribua com os nossos crowdfunding, porque nós não somos Bel Pass, nós não somos o homem do Masterchef. A gente precisa do dinheiro de vocês para manter a roda girando. Essa é a verdade. Assim, e se não puder contribuir financeiramente, contribua com um comentário, cara. Isso é comenta, gente, seus cornos. É essencial, a gente gosta muito de receber comentário e essa última edição foi bem fraca, a gente tá bem triste. Então, assim, não pode contribuir com um, dois reaisinhos. Comenta, cara, tipo, isso já influencia. Isso, gente, isso é minha palavra. Ajuda a gente a ter mais Dori. Vontade de fazer. Dori é meu nome. Então, assim, pra encerrar essa edição, agora a gente vai dar aquela pausa, né? Vamos ficar aí umas duas semanas tranquilos, descansando. A gente volta pra poder comentar People's Choice Award, Golden Globes, falar dos indicados ao Oscar. Vem muita coisa aí em 2017, tá? Então, desde já quero agradecer a toda a equipe que participou do LogadoCast esse ano, todos os nossos convidados que agregaram muito a esse programa esse ano. Léo, tá? Te amo, coraçãozinho, assim, pra você fazendo aqui na frente da câmera, tá? E então vamos embora, senhores. Vamos dar adeus a 2016 e olá para 2017. Tchau. Hoje é um novo, dia. Feliz. eu acho que podia encerrar com Então é Natal. Gosto tanto. Já é ano novo. Mas o ano termina e nasce outra vez. Ela é a sua. Hiroshima na Gazeta. Tu não sei o que lá, a quem ama. Se você quiser, eu te mando a versão do Então é Natal de Érica Ribeiro e Vitor Paró. Ai, gente, maravilhosa essa versão, gente. Então é Natal. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço e a gente se vê em 2017. Tchau. Tchau. Beijo, me diga. Hoje foi nosso mês-versário, né? Sapatão. Ah, que bonitinho. Aí ele mandou assim, mande um recado para os meninos, avise que a gravação vai custar eles um presente de casório bem caro. Bum. Ah, mas pô, não tem problema, a gente rateia com um presente maravilhoso, compra uma geladeira. Aqueles pobres, né, pra juntar a graninha, um pouquinho de cada. Juntar pra comprar um sanduíche de 5? Mas não é uma geladeira qualquer, aquela que sai gelo da frente, que dá pra encher as garrafas tudo, entendeu? Junta e compra um edredom que não vai caber na cama. Tá caindo, gente.